Aconteceu que um mensageiro foi enviado a cada membro da família do Sem Fim. E os mensageiros os encontraram um a um e lhes deram a mensagem pessoalmente. A família não mandou perguntar quem enviou a mensagem. Afinal, não foi a primeira vez que mensageiros os visitaram. E há certos poderes que ninguém, nem mesmo os perpétuos, ousam investigar mais profundamente. Então, eles deixaram seus reinos e se reuniram numa encruzilhada de pedra às sombras das montanhas tonsilares. Foi lá, em Litargo, que se encontraram para se despedir do irmão deles. Os Escapistas. Estamos além do fim. É chegada a hora de dar adeus a amigos ausentes e encarar nossa própria mortalidade. O luto, a reconciliação, a compaixão, a mudança. Após o desfecho melancólico do arco Entes Queridos, é hora de encararmos o futuro de Sandman. O despertar serve como um epílogo da série toda. O clima é de contemplação, reflexão, quase como uma celebração silenciosa e gradual, uma singela preparação promovida por Neil Gaiman para que o leitor aceite esse adeus, ou pelo menos um até breve. Na primeira metade, viajaremos até a necrópole de Litargo para testemunharmos os primeiros ritos funerários dos perpétuos para velar o irmão morto. Vários personagens da série aparecem, misturam-se e expressam seus sentimentos para com o morto. Paralelo a isso, temos Daniel Hall, o receptáculo do novo Senhor dos Sonhos. Quem é ele? O que é ele? Afinal, quem estamos enterrando? A segunda metade de O Despertar ainda reserva a última história do imortal Rob Gadlin. Depois, uma espécie de continuação de Sandman 39, Lugares Maleáveis. E na saideira, a derradeira peça de William Shakespeare, ou melhor, a segunda das duas peças que o dramaturgo inglês prometeu ao Senhor dos Sonhos. Suas implicações, suas metáforas com o fardo da criação artística, enfim, o fim. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de despedidas, eu tenho o prazer de honrar Morpheus ao lado de um sujeito que quando encerrar seus dias no mundo desperto, será um dia de festa na nação gibituba e lombadeira. Maurício Dantas. Eu sou feito da matéria das reclamações. Ele me disse que adoraria ser cremado numa barca viking na Lagoa da Pampulha. Mauro Elovitch. E todo mundo ia ter que tomar um shot de tequila no meu velório. Com certeza. E quando o último de nós se for, ele ainda continuará aqui, ranzinza como sempre, fazendo companhia ao Rob Gadlin até o fim dos tempos. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso, senhores. No Sandman anotado de hoje, o papo será sobre as edições 70 a 75, ou melhor, o fim da série clássica. Capítulo 1. O que ocorre no velório do que se passou? Morpheus está morto. Uma pomba branca voa até os jardins de destino levar a notícia. Um morcego faz o mesmo no salão dos espelhos de desespero. E mesmo estando com ele no final, uma árpia vai ao encontro da morte dar a notícia. Para desejo chegam dois periquitos e para delírio, embora não seja mostrada, ela está cantarolando dizendo que uma pega disse para onde ela deveria ir. Pega seria uma pega rabuda, né, como é conhecida em português, ou magpie em inglês. Eu confesso que passei batido nesse detalhe, foi o Reginaldo que trouxe isso para a pauta. Ele também faz uma provocação sobre quais seriam os mensageiros de sonho e destruição, né? O de Morpheus, eu fico tentado a dizer que seria um corvo, mas eu tenho comigo que seria um tecelão, como aquele lá do Sandman 9, né? Encontros na Areia. O de destruição, só para ficar nas referências da própria série, meu palpite capítulo seria um cuco, porque é uma ave agourenta, né, que destrói um ninho alheio, enfim. Daqui a pouco vocês dizem também seus palpites. Mas bom, cada perpétuo recebeu uma mensagem que o Senhor dos Sonhos tinha morrido. Agora eles teriam que lidar com a burocracia dos ritos funerários para dar um velório à altura do irmão. A gente efetivamente já teve um vislumbre de como isso acontece lá em Fim dos Mundos, dentro de Sandman 55, né? Naquela ocasião, o defunto era a primeira versão da Desespero, né? E os hoje ausentes Morpheus e Destruição estavam entre os irmãos, resolvendo também esses assuntos. Nessa ocasião só estão os cinco restantes, né? Destino, Morte, Desejo, Desespero e Delírio. Aí, como eu disse na apresentação, eles vão até a necrópole de Letargo negociar o funeral do irmão, né? E para iniciar as formalidades, os perpétuos precisam de duas coisas que se encontram sob a posse deles, né? A mortalha de Morpheus e dos livros de ritual, né? Detalhando as instruções para o cerimonial. Não fica bem claro o que aconteceria caso eles descessem até a câmara mortuária, onde se encontram esses itens, mas os perpétuos não podem ir por conta própria, né, pegá-los. Né? Quem fará isso será chamado de Eblis O'Shaughnessy. Mauro, quem é esse sujeito que cumpre meio que uma função de drone para os perpétuos? Né? Aproveita e comenta o que você achou desse retorno a Letargo. Bom, eu vou inverter um pouquinho a ordem, né? Eu gosto muito de como essa edição esclarece as questões que foram trazidas lá em Sandman 55, né? Então, quando a gente viu lá os perpétuos, muito tempo atrás, destruindo a primeira Letargo, porque eles não tinham feito o velório e o enterro da primeira Desespero da maneira correta, e encaixa direitinho, né? Esclarece muita coisa da história contada sobre a mestra Veltis, né? Que tinha sido a mestra do Klaproth, e que ele conta a história, ele conta algumas histórias dela, dos ensinamentos que ela deu, da importância do velório não para os mortos, mas para os vivos, né, como um último adeus e tal. E ela conta a história de quando ela era criança e ela quebrou um frasco com um fluido de preservação e ela entrou nas catacumbas desesperadas para se esconder. E lá ela acaba chegando na sala, que ela nunca tinha visto, com 6 mortalhas de prata e um grande livro lacrado no meio, e uma voz pergunta, né? Qual deles está morto? Ela não sabe dizer, ela fala que ela conta quebrou o vidro e fugiu. Aí essa voz fala que reconstituiu o vidro, tal, que ela pode voltar, que ela tem que sair daquele lugar. A Veltis, quando ainda era criança, fala, não, mas como é que eu sei que você está falando a verdade? Aí ele pega e acaba apodrecendo, envelhecendo a mão da mestra Veltis, né? E mostra com ela velhinha, ela sempre teve essa mão diferenciada por causa do que aconteceu com ela. E ela passou o resto da vida tentando encontrar essa câmara e nunca mais achou. Até que no momento da morte dela, né, ela pede para os discípulos levarem ela até as catacumbas, ela fica procurando, de repente ela sai desesperada e morre, e a mão dela estava reconstituída, né? Então talvez dá a entender que ela encontrou esse lugar. Mas enfim, agora tudo faz sentido, porque os perpétuos constroem esse Eblis O'Shaughnessy, né? Esse ser que eles fazem, como o Luigi falou, como um drone, né? Um ser para ir lá buscar a mortalha do Morpheus e o livro dos rituais. Os perpétuos fazem ele do barro e a morte dá vida a ele, né? Ela fala assim, eu não faço isso há milênios, né? Então ela geralmente só levava a alma, dificilmente dava vida a alguma coisa. Ela vai lá, ela dá vida a esse ser feito do barro. A Delírio fala que quer dar um nome para ele. Primeiro ela fala um nome nada a ver, nome de criança, Plip Plop, nariz de queijo. Aí eles falam, não, tente de novo. E ela sai com esse Eblis O'Shaughnessy. E aí ele vai para a câmara, vai procurar a câmara, vai entrar lá naquelas catacumbas. E quando ele chega lá, a câmara faz a mesma pergunta que tinha feito para a mestra Veltis, sei lá, séculos antes, né? Qual deles está morto? O Eblis fala sonho. Aí ele fala, então você vem em busca da mortalha do cerimonial. E aí a gente entende que as mortalhas que a mestra Veltis tinham visto era uma para cada perpétuo, pendurado na parede, mais ou menos como os signos deles, né? Que eles tinham para comunicação também pendurado, um símbolo para cada um. E ele busca e traz lá para os perpétuos, né, para que possam ser iniciados tanto o livro do ritual quanto a própria mortalha do Morpheus. E a gente vai ver o uso dela lá na hora do enterro. Então é bem, bem legal. E eu confesso para vocês, quando eu vi esse nome, esse Eblis O'Shaughnessy, para mim não falava nada, né? Para mim parecia uma coisa da delírio, que ela tirou do nada, né? Um nome Eblis, que tem, né, uma origem árabe ou africana, com O'Shaughnessy, que é uma coisa tipicamente irlandesa, né? Então parece uma coisa aleatória que ela tirou da cabeça dela. Mas aí o Regi fez uma pesquisa aí, chegou uma informação muito legal aí que eu jamais adivinharia sozinho. É, Mauro, assim, foi uma boa sacada do Reginaldo, né? Foi ele que trouxe esse pequeno estudo etimológico sobre o nome Eblis O'Shaughnessy, né? O Eblis, ele tem várias conotações, assim, no árabe seria de alguém permanentemente em luto, né, entre o grego antigo e o siríaco, seria tipo o demônio, né, que seria a fonte de the devil em inglês. Aí no Corão, Eblis seria tipo um antecessor de Adão, análogo ao Lúcifer, e o sobrenome O'Shaughnessy viria de um poeta do século XIX chamado Arthur W. E. O'Shaughnessy, né, conhecido por obras que diziam que a arte e os sonhos moldavam o mundo, né, e os poetas e músicos seriam os reis do mundo, né? É isso, Reginaldo? Sim, sim, é isso daí, né? Algumas pessoas até associam esse Eblis ao Iblis e aí já relaciona com o Ibis. Mas aí eu acho que é um pulo muito grande, assim, né? Embora também o Ibis tenha alguma conotação, né? Aquele deus egípcio, né? Que ele parece uma garça, assim, né? Ele tem alguma relação também com os mortos, mas eu acho que a referência anterior aí é mais, tem mais a ver com a história que nós estamos vendo, assim, né? Eu também achei que esse nome vinha de nenhum lugar, assim, foi aleatório, uma criação maluquinha, né, da delírio, mas ele realmente tem muito a ver, né? Assim, principalmente a ele ter, né, permanecer em luto, né? Ele também, assim, tem um aspecto, talvez, assim, que você pegue mais pro Corão, alguma coisa, como se fosse algo incompleto, né? Você chamou ele de golem, né, Luigi? Até pela construção dele. É um barato que eles falam, assim, cada linha de Sandman é legal, porque tem um detalhe que você quer ver ser desenvolvido, né? Como ele não teve a participação nem do sonho, nem de destruição, ele não poderia sonhar ou destruir, né? Então, cara, eu acho isso, assim, super interessante. Como que seria esse servo a hora que ele acabasse essa função aí que ele vai ter, né? Como se ele fosse realmente um mestre de cerimônias ou um intermediário, assim, né? Como se ele fosse mesmo um despachante, assim, né? Um agente funerário. Depois disso, o que que ele faria? Né? Porque ele ganhou vida, né? E se você também ir por essa linha de pensamento, aonde é que está o outro agente, né? O outro, né? O enviado que eles chamam da desespero, né? Onde que ele estaria? O que aconteceu com ele? Se ele teve a participação de todos os irmãos, ele só não iria se desesperar, então seria, sei lá, um cara, uma criatura destemida, alguma coisa assim, né? Então, é legal você ver que cada pontinha que você puxa de Sandman rende uma boa história, né? Outro detalhe, assim, que eu percebi é que, antes de criarem o Eblis, né? Vocês perceberam, a desespero, ela fica um pouco confusa, né? Sem saber quem eles deveriam enviar, né? Para recolher exatamente esses itens. Na verdade, ela não sabe porque ela nunca tinha passado por essa experiência, né, de cuidar do funeral de outro perpétuo. Então, ela não sabia que o ritual era criar, né, um golem, esse viado tipo Eblis, né? Eu achei bem legal isso aí. E a própria delírio, né? Não, a gente cria, né? E, assim, paralelo aos preparativos, assim, para o funeral de Morpheus, aí vamos voltar nossas atenções agora para o que está acontecendo no sonhar, né? Mas precisamente com os servos de Morpheus, né? Eles agora precisam se ajustar à partida do antigo mestre e à chegada de um novo, né? Ou seja, Daniel, né? Ele também está se ajustando, né? Porque tudo ao mesmo tempo é familiar e estranho, né? Inclusive ter que lidar com as pendências do seu antigo eu, né? Se é que a gente pode falar assim, né? A primeira, justamente, é o pedido de Caim, né, para restaurar ou ressuscitar seu irmão Abel, né? Maurício, dá uma geral sobre o atual status dos colaboradores de Morpheus, né, em meio a essa transição de administrações, né, o estado de espírito do Corvo Matt, né, a reconstrução do Mervyn, a decisão do Gilbert e, claro, no Mundo Desperto temos também um vislumbre de 6 coadjuvantes, né, que vão participar do velório, né? Tá praticamente todo mundo morto, né? Foi destruído pelas bondosas. E a gente tá vendo aqui o novo sonho. Ele não é mais Daniel, como ele vai dizer mais à frente. Ele também diz que não tem direito a ser chamado de Morpheus. E a gente vai ter aqui também mais adiante um comentário sobre isso, ali entre o Caim e o Abel. Mas nesse momento que a gente sabe é que ele tá organizando as coisas, né? Começando em casa, na cozinha de casa, para poder assumir o trabalho dele assim que o funeral de Morpheus fosse completo. Ele não pode encontrar ainda os seus irmãos, então ele está se dedicando às tarefas diárias, preparando tudo, né, para a reabertura do sonhar, por assim dizer. E ele começa recriando o Abel a pedido do Caim, que tá bem briguento assim, né, que nem precisava. Ao mesmo tempo a gente já vai ver o Matthew nesse estado de espírito de que ele tá de luto, né, ele perdeu um amigo e ele tá vendo as coisas mudando rápido demais pra ele. Todo mundo ali tá acostumado com isso de uma forma ou de outra, presenciou isso recentemente, né, entre aspas aí na escala dos perpétuos. Isso aconteceu recentemente, mas o Matthew não sabe nada disso, ele chegou agora, né? Então ele tá muito em luta, ele não tá acreditando que as pessoas estão esquecendo o Morpheus tão rápido assim. E enquanto isso, o Daniel, vamos chamar assim, como você começou, tá indo atrás, ele reconstrói o Merv como quem constrói também um golem, né? E o Merv volta como se nada tivesse acontecido, é business as usual pra ele. Ele ainda sai olhando feio de, o que é que vocês estão olhando? Segue o jogo, né? E nós temos essa recusa, né, interessante do Gilbert, o verde do violinista, que diz que não quer voltar a viver. E isso representaria uma perda do significado da própria vida para ele. Ele fala para ele que, se você me trouxer de volta, minha morte deixará de ter sentido. Tive uma ótima existência, fui um bom lugar, passei algum tempo caminhando pelo mundo desperto. Certa vez, até mesmo me apaixonei um pouco. Eu levei uma vida boa e ela acabou. Você tiraria isso de mim? E isso deixa o sonho bem confuso, né? Em certos pontos aqui, parece que ele é mesmo ainda uma criança que está entendendo ali as limitações e as vicissitudes do seu posto. Por fim, a gente vai ver a chegada de vários personagens aí de outros arcos, e é mais uma vez aquilo que a gente estava comentando no último programa. Parece que o Gaiman tá revisitando alguns personagens antigos e amarrando algumas pontas, bem como uma despedida mesmo. E isso é muito legal. A gente vai ver o Rob Gadlin, né, que acabou de perder uma esposa, cochilando, né, e sendo enviado para essa procissão do sonhar. A própria Lita Hall também está lá pegando no sono, né, chegando ao sonhar. A Nuala, a Rose Walker, o Richard Madoc está cochilando no seu jardim. E o Alexander Burgess, que acabou de voltar, praticamente. Aí temos ainda as mentes despertas, né, mais supernaturais aqui, que são a Titânia, o Anjo Duma, o Dimar, enfim, e a Bast, a deusa gato, que foi uma quase amante do Morpheus. E a edição vai terminar com essa procissão de sonhadores e de convidados, vendo a família, né, os perpétuos preparando ali o castelo, o pátio, enfim, onde vai se dar todo o funeral. Eu acho bem interessante essa preparação, né, você vai vendo o Daniel reconstituindo, né, o sonhar depois de tudo que aconteceu, e os integrantes do sonhar meio que testando ele, né. O Caim chega lá botando banca e apresentando contrato e cobrando para ver se, né, o Daniel é meio frouxo, falando com o Daniel de um jeito que ele não falaria com o Morpheus. Aí o Daniel tem que, né, botar o pau na mesa e falar, ó, pode parar, né? Cale-se, Caim, né? Já basta. Ele pega lá, tal, aí o Caim já começa a falar meio fino, tal, e aí ele acaba recriando o Abel. Então, assim, né, ele tá começando a colocar a casa em ordem, e os integrantes do sonhar estão começando a se adaptar a ele, né? Com exceção, realmente, do Matthew, que é o único, né? Ou parece ser o único que tá realmente, assim, sentindo a perda do Morpheus e vendo profundamente, né, a perda de um amigo, mais do que uma preocupação com a reconstituição do sonhar, né? Então, é bem legal essa edição, nessa preparação do que vai vir aí, da edição seguinte, que é a minha favorita desse arco. Eu acho essa decisão do Gilbert, assim, acho que é o primeiro meta-comentário, assim, do Gaiman sobre esse discurso, né, sobre a aceitação do fim, né, de que se uma história teve um bom final, né, por que estragar isso, né? Que direito você tem de continuar uma história que já terminou, né, que foi concluída de uma forma satisfatória, né? Então, isso vai voltar com mais força lá na 75, mas a ideia já tá no ar aqui nessa edição 70, né? E assim, eu imagino que três, assim, desses sonhadores, né, são daqueles que a cabeça pesa, assim, no travesseiro, né? A gente vê a Lita Ross, acho que nem precisa comentar muito, né? A gente imagina que ela é uma linda mulher, né, de sangue amazona, né, como a Mulher Maravilha, né? Mas assim, o Michael Zulli desenha ela assim como uma pessoa em frangalhos, né? Ela não tem recordações do que fez em Entes Queridos, mas sente que precisa fugir de alguma coisa. Aí o Alex Burgess, ele dormiu por 5 anos, né? Agora tem medo de voltar a dormir, né? Foi alguém que pagou muito caro por ter respeitado as vontades do pai, né? E tá pagando caro por isso, né? E tem o Richard Madoc, né, que se ferrou também com o Morpheus por conta do aprisionamento de Calliope, né? Aí no texto do Gaiman ele até fala nas mãos enluvadas, né? Justo porque ele mutilou as mãos no final daquela história, né, pra registrar com sangue, né, toda a torrente de ideias que tava passando pela cabeça dele, né. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre eles, mas eu acho que, assim, do segmento, assim, humano, assim, nessas três histórias, assim, do funeral, esses três, assim, na minha opinião, tem a melhor resolução, justo por ser algo inerente a esse novo Sandman, né. Ô, Luigi, eu acho bacana a forma como o Gaiman começa, né, esse arco. É um começo, mas também é um fim, né? Ele serve tanto de epílogo pro que a gente viu no arco anterior, quanto um começo de uma nova fase. E a gente tem personagens aí que estão tão enlutados, como os Perpétuos, o próprio Matthew, que estão fazendo, a cada uma sua maneira, o rito de passagem daquele que eles perderam. E a gente tem outros também para quem a vida tá continuando, sabe? Como eu falei do Merb lá, né? Business as usual. O cara tá... Tá, e daí? Pra mim não muda nada, sabe? Pra mim é um grande comentário, um meta-comentário também da vida, né? Tem perdas que pra nós são muito pesadas e pra outras pessoas já não representam tanto. É apenas um muxoxo e um coitado que descansa em paz, enfim. E a vida vai continuar, sabe? A morte não vai fazer nada parar. Não para de rodar o mundo, o dia, as horas, não para de passar por conta da nossa dor, por conta da perda de um ou de outro. E a gente tem o Matthew bem no meio aí, né? O Matthew tá, né, como eu falei, né, tá em luto, tá meio que em negação, tá sem querer aceitar essa situação nova ali e tá precisando saber lidar também com as mudanças que estão acontecendo. Eu acho isso de uma coisa assim, pode ser maluquice da minha cabeça, mas é uma entrada que você pega esse encadernado pra ler, hoje a gente só consegue ler sem encadernado mesmo, e você entende que ele tá amarrando com o anterior, que ele tá começando esse e que ele tá também falando de vida e morte, não nessa coisa metafísica demais, né? Mas a partir de uma experiência humana mesmo. E a gente vai falar mais lá na frente também, né? Do que é isso, né? Do que vale a pena, do que é a experiência humana também. Ele já vai dando aqui as primeiras alinhavadas para costurar tudo lá na frente. Só um detalhe, assim, que eu não entendi. Quando que o Burgers aí acordou, despertou? Vocês lembram disso? Ele acorda no final de Entes Queridos, né? Assim que o Morpheus ele desaparece, quando ele morre, ele acorda, né? Então ele acorda no final mesmo, né, de Entes Queridos. A Rose até comenta que recebeu o convite lá pra visitar de novo, né? E que já tipo, o namorado do... Esqueci o nome dele. Tinha despertado. Chega a ter uma cena com os dois juntos. São duas punições que acabaram, né? Foi a do Alex Burgess, né? Que eles tinham aquele eterno despertar. E a do Richard Madoc, né? Richard Madoc era... A cabeça dele não parava, né? Quer dizer, ele não tinha um momento de silêncio na cabeça dele. Era o tempo todo aquela torrente de ideias, né? Então, a partir do momento que o Morpheus morre, eles não tem mais isso, né? E a outra coisa é assim, que nessa edição já começa, a próxima é recheada disso, mas nessa já começa a aparecer esquecer, né, quase todos os personagens que apareceram durante a série. Então, assim, só um destaque, assim, que eu só vi agora, na primeira vez eu não tinha notado, mas aparece bem no finalzinho, assim, da edição, num cantinho, assim, perto lá do Centauro, a gatinha dos Sonhos de Mil Gatos, lá, o gato que faz, né, como o gato profeta lá, né, ele aparece bem no cantinho lá no pé da escada. E é isso, daqui em diante vai estar recheado disso, né, dessas presenças, assim, né, que é um barato você visualizar, né, todas essas pessoas vieram prestar homenagem, né, póstumas ao Morpheus. Aproveitar aqui, antes da gente falar da capa, mas já entrando nessa seara, só queria adiantar um comentário que é, esse é o encadernado mais bem desenhado de Sandman, né, visualmente ele é bonito, ele tem uma coesão aí por diversas edições sem fila, e quando muda, há uma justificativa até estilística, né, a gente tem o Michael Zulli nessa parte toda aí, inicial da primeira metade, de um Jay Mulch vai estar numa história com uma temática específica, e o Vez fecha, né, um tema, ele retoma personagens e temas que ele desenhou antes na série, então eu gosto também desse fechamento e como é bonito esse encadernado como um todo, é gostoso de ver as cores, os traços, enfim, gosto demais desse aqui, artisticamente falando. Eu acho bacana as cores, que é meio esmaecido, assim, é bem claro, né, são frias, assim, é como se você, assim, sua visão, assim, tivesse desbotada, né, como se você estivesse sonhando, você estivesse acordando, o nome, né, despertar, né, você tá acordando e sua vista ainda tá se adaptando, assim, então eu acho bem legal isso aí. E ao mesmo tempo tem essa coisa da tristeza, né, do velório, enfim, parecendo um dia de chuva, aquele dia que amanheceu com cara de chuva. Vamos agora pra última leva de capas, né? O Maquin, ele comenta em tom de despedida, da mesma forma quando a gente se dedica durante muito tempo num projeto, assim, a gente reclama todo dia da dificuldade, assim, da trabalheira, mas à medida que ele tá perto de acabar, vai batendo aquele baque, né? Porque você sabe que vai sentir falta, não da canseira, da pressão envolvida, mas talvez dos bons momentos, assim, do processo criativo, né? Tipo, ele conversando com o Gamer, né? Discutindo os conceitos das capas, dos enredos, as cobranças da Karen Berger, né? Então, quando tudo isso termina, ele deve ter olhado para trás, assim, com orgulho e saudosismo, né? Da mesma forma como o próprio Gamer, né? Enfim, essa capa tá fácil, né, Reginaldo? É o torso do Eblis, né? Isso aí. Também acho que é assim, né? Acho que essa leva final aí ficou menos simbólica e mais direta ao ponto, né? Embora o título seja Despertar, essas quatro primeiras edições aí do arco, ele está relacionando com a morte, né, e os rituais de sepultamento, assim, de morte mesmo, assim, né? Então essa primeira, talvez bem mais focada na história, né, que é esse daí, é o enviado mesmo, né, que é uma figura de argila, né? O que eu só reparei é que, assim, o título Sandman, né, da revista, ele tá um pouquinho deslocado e um pouco fora, como se tivesse torto mesmo. Então, é como se, sei lá, estivessem arrumando a casa de novo, né? E também aparece, né, o nome do Gaiman, do Zulli, e bem pequenininho o Dave McKean embaixo, assim. E todas as capas, ele fala de um fundo chapado de cores, né? Que ele não cita isso, né? Não tem nada no Capas na Areia, mas eu relaciono a cor verde, o amarelo, até o preto mesmo, né? A cores simbólicas relacionadas com a morte, né? Pra gente, o verde nem tanto, né? Mas no Islã, ele realmente é uma cor de paraíso, né? Uma cor de pós-vida, né? E o amarelo tem toda aquela questão até um pouco mórbido, né? Se você pensar até no rei de amarelo, né? Então, eu acho que isso é uma leitura que eu fiz, não é nada certo, assim, né? Ele fala que essa imagem do coração, né? Ele é tipo um neon. Ele diz que foi a esposa dele que fez esse coração a partir de luzes de vela num quarto escuro, que fecha lentamente, tá? Assim, no capa de nariz. Eu não entendi porra nenhuma como ele fez isso. Mas, assim, é bem legal esse detalhezinho do coração, né? Ela fez isso daí, ele ajustando, né, o obturador da máquina fotográfica, e ela foi fazendo esse coração, acho que várias vezes, assim, com a luz da vela, né? Fazendo o desenho do coração no ar, assim, com a vela, chegou nisso, né? É, tá bem perfeitinho esse coração. É. Sonhadores e convidados, celebrantes e pranteadores, a família do Sem Fim estão todos reunidos. Thank you. capítulo 2, no qual um velório se realiza. No começo desse segundo capítulo de O Despertar, os preparativos para o velório já foram iniciados, né? Vemos várias pessoas paradas em pé, aguardando a conclusão da construção de um mausoléu. Você vê as mãos da morte e delírio amontoando tijolos numa mureta com um portal logo embaixo. Elas, inclusive, estão numa estatura maior, né? Dito no recordatório do narrador em off que todo mundo estava ali. E até se diz, você está aqui, né? Falando para o leitor, e acho que é essa a ideia do game, né? Parece que todo tipo de gente e criatura consciente está ali para o velório de Morpheus. Eu acho que nesse dia todos os dormentes tiveram um sonho temático, né? Não necessariamente sobre o funeral de Morpheus, mas algo, acho que mais figurado, né? Assim, uma despedida, a imagem de alguém querido que se foi, assim, acho que a perda de algo que você gosta, né? Talvez uma mudança súbita na sua vida. É, acho que é por aí, Reginaldo, que você botou assim no, na pauta. O que é que você acha? Você aproveita e comenta esses primeiros momentos assim, do velório, né? Os rostos que você reconheceu, a mensagem de Lucy na Daniel, né? O detalhe sobre as mulheres que se relacionaram com Morpheus, né? Dando seus testemunhos. Enfim, traça um panorama dessa edição 71 pra gente. Se o velório são as três primeiras edições, esse meio, ele é, vamos dizer assim, é onde todo mundo se encontra, e o velório não deixa de ser isso, né? Você faz respeito, né? Reverencia os mortos, mas você reencontra os vivos, né? Então, basicamente é isso que nós estamos vendo, né? Se você procurar pela internet, tem locais que explicam quadro a quadro quem são os personagens. Alguns são mais difíceis de achar. Não dá pra gente ficar aqui falando de todo mundo. Eu vou falar os que mais me chamaram a atenção, né? E alguns até que eu queria ver se vocês concordam comigo, né? Logo nessa primeira página que eles estão montando o mausoléu, né? As figuras gigantescas dos perpétuos, assim, você vê algumas figuras de costas que você consegue identificar. Por exemplo, eu vejo o Etrigan aqui do lado esquerdo, do lado direito, né? No meio, um cara de óculos e jaqueta que parece ser o Gaiman de costa, assim, né? E eu acho também que esse alienígena de cabeça pontuda é um marciano, mas não é o Ajax, porque ele vai aparecer lá na frente. Ou é o Ajax numa outra forma aqui, na forma dele original, vamos falar assim, né? Aí aqui embaixo já começa aparecer mais figuras, né? Por exemplo, aquelas duas pessoas que estavam no banquete de Estação das Brumas, né? Os dois pessoas que estavam dormindo e estavam servindo no banquete. Aí aqui atrás, essa figurinha aqui do lado esquerdo, ela parece que está com uma pele de rosto por cima do próprio rosto. E eu acredito que seja, eu não achei nenhum lugar que é, mas eu acredito que seja aquele Orlando, né? Aquele demônio do Grant Morrison em Invisíveis. Ele é bem parecido, e eu fui até ver o ano, né? Essa edição é mais pro meio do ano, acho que é setembro de 95, e o Orlando apareceu no começo do ano em Invisíveis, né? No começo também dos Invisíveis, ele aparece, mas parece muito ser ele, assim. Aí você vai andando, você vai ver o Gaiman e o Zully aparecem diversas vezes. No encadernado você até vê uma caricatura, né? O Gaiman a gente conhece, mas o Zully a gente não, eu pelo menos não conhecia, e ele parece um D'Artagnan, assim, né? Com um bigodão, assim. Então ele aparece várias vezes por aqui, né? Aí de outras figuras, assim, pra eu também não ficar monopolizando, que me chamaram muito a atenção, assim, mas muito mesmo, que eu gostei bastante. Eu gosto muito da conversa da Mad Hattie, né? Da Hattie Maluquete lá, né? Eu acho um barato ela falando, né? O que eu gosto também é a conversa das quatro mulheres do Morpheus. Todas elas, assim, são interessantes a seu próprio modo, né? Você vê aí a Tessália no meio delas, então confirma, é muito, muito provável que seja ela que deu o pé na bunda do Morpheus antes de Vidas Breves, né? E você vê também bem a nada, num relancezinho assim, é um chinesinho, né? Não sei se ele é menino ou menina, é menino, né? Quer dizer, nós vimos ele encarnar como menino, ele tá no meio lá da conversa, e eu não tinha reparado isso a primeira vez, então também a nada tá participando aqui reencarnada, né? Que é bem legal, né? E o que eu acho legal também, uma cena assim que é rapidinha, é uma cena que tá a Rose, o Jed, o irmão dela, que tá a cara do Salsicha, do Scooby-Doo, né? Total. Esse aí só se fudeu, viu, bicho? Então, cara, e ele senta do lado do Darkseid, que tá todo comportadinho, assim, né? Que é assim, é muito legal você ver, mesmo que seja só uma apariçãozinha, uma ponta assim, né? Mas eu acho muito legal aparecer desse jeito, assim, é como se... Não é que Sandman se passa no universo DC, não acho isso. É uma homenagem só mesmo, né? E como a gente fala, e a minha impressão que deu até o final aí do velório é que todas as criaturas que sonham estavam nesse velório, né? Não sei a impressão de vocês, mas pra mim, eu acho que foi desse jeito que aconteceu, assim, né? É bem interessante, cara, os detalhes que tem, assim, vale você dar, né? Nessa cena que eu tô falando, tá sentado o Darkseid, o Zed, a Rose e o Imperador Norton, assim, um do lado do outro, assim. Uma hora também aparece a Brigada dos Encapotados, rapidinho, assim. Puta, eu acho isso legal demais. Mais assim, essa edição para você realmente ler e depois sair procurando identificar, sendo que algumas pessoas, por exemplo, o Burgers, ele tá como um menininho, né? O Rob Gadlin volta para aquela forma, vamos dizer assim, original dele, ele não é um cara do século 20, ou ele não sonha que é um cara do século 20. São esses detalhezinhos assim que são super interessantes, assim, que eu acho um barato. Essa é minha edição favorita do arco. É uma coisa que eu espero que algum dia, quando eu morrer, as pessoas façam, né, tomem um porre, falem coisas boas, coisas ruins de mim aí, tenha muita bebida e muito papo para falar e eu vou estar feliz, assim. Eu acho um barato essa edição. A gente vendo a perspectiva das mulheres da vida do Morpheus, né, a Calliope falando, né, que ela não estava velando ele, lamentando a perda do amor dela agora, porque ela já tinha perdido o amor do Morpheus muito tempo atrás, e que ela já teve em luto pela perda daquele amor. Agora ela estava em luto por alguém que certa vez prestou um favor para ela, né? Foi quando Morpheus salvou ela do Madoc, e é o homem que deu ao meu filho a morte pela qual este ansiava, né? Então, assim, pô, bonito, poderoso, assim, né? O diálogo da Mad Hat é muito legal. Acho importante, né, bem esclarecedor, o diálogo da Tessália, porque eu sempre ficava pensando, né, o que tem a ver a Tessália, cara? Ela apareceu lá no jogo de você e tal, tudo bem que dava a entender que ela era uma criatura que sabia de magia, que era poderosa e tal. Mas daí o que tem a ver ela envolver com Morpheus, né? Um negócio meio aleatório. Mas aí não, ela explica que a princípio ela tinha visto ele como um antagonista, como uma pessoa que ela não gostava. Aí ela passou a sonhar com ele, e ele convidou ela a ficar no sonho, e ela estava intrigada com ele, e ele passou a cortejá-la durante os sonhos, ela foi ficando, ele se apaixonou por ela e se desinteressou por ela, como aconteceu com todas as mulheres pelas quais o Morpheus tinha gostado, e ela vê, né, ela tenta buscar uma justificativa para ela, dizer que ela nunca amou ele de verdade, que ela projetava o sentimento que o Morpheus tinha por ela antes e tal, mas soa muito como, assim, um recalque, um despeito, sei lá, não querer dar o braço a torcer, né? No final, ela conta que quando ela foi embora do sonhar, ele deu de ombros e faça como preferir, mas a gente vê que ele ficou abalado, né? Que daí, lá no começo do Vidas Breves, até cronologicamente falando, você vendo as outras mulheres que foram importantes para o Morpheus, a maior chance é que seja realmente em relação a Tessália, que ele estava triste ali, né? No começo de Vidas Breves. Então, assim, muito esclarecedor, faz muito sentido. Acho um barato lá a Brigada dos Encapotados bebendo junto. Mas eu acho muito, muito divertido o diálogo do Batman, do Superman e do Ajax, né, no sonho. Que o Superman falando que quando ele tá nos sonhos, ele tem umas coisas malucas, como que ele tá com cabeça de formiga, que ele vira o gorila, que ele teve que avançar no tempo até o fim do universo. Então, assim, fazendo referência a histórias do Superman lá da Era de Ouro, né? Histórias clássicas do Superman. E aí ele fala, eu detesto o sonho que eu tô numa estranha versão televisiva da minha vida. as adaptações do Superman pra TV seriam como se fossem sonhos. Aí ele pergunta, você já teve esse sonho? Aí o Batman fala, todo mundo tem, né? Quer dizer, o Batman teve adaptação pra TV. Aí o Ajax fala, eu não, porque a Ajax nunca tinha sido adaptado. Então eu acho um barato, cara. É um jeito, assim, divertidíssimo que o Gaiman teve pra trazer esses personagens clássicos da DC pro velório do Morpheus. Duas coisas, né? A primeira, Mauro, que a leitura que eu fiz da Tessália é que ela é relacionada com a Lua. Então, toda essa descrição que ela faz é uma descrição, né? A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. É como se ela fosse passiva em relação ao Morpheus. Então, a indiferença dele acabou se tornando a indiferença dela, né? Mas ela parece ter uma pontinha de mágoa ainda, assim, né? Dessas quatro mulheres, assim, eu acho que a Tessália é recente, ela parece ser mais sanguínea, né, que as outras. Eu acho que a Calíope realmente é apaixonada pelo Morpheus ainda, assim, eu acho, pela minha impressão que eu tive, né. A Titânia é muito poderosa, é aquele lance, assim, que você passageiro, assim, né. E a Nada voltou como homem para nem ter a possibilidade do Morpheus pensar, né, ter um oi sumida com ela, porque essa daí sofreu, né, assim. Então, essa daí não quer nem saber, meu. Ela aparece duas vezes aí no velório, ela aparece aí lá no final, né, quando ele tá já dentro da barca, assim, e acho justo, né, porque realmente acho que talvez a pessoa que o Morpheus foi mais injusto, assim, e cruel e perverso foi com a Nada, né. Então, é legal essa relação das mulheres falando entre elas, assim, acho interessante. E o outro ponto que eu ia falar é que essa história aí do Superman, originalmente o Gaiman tinha pedido para o Zully desenhar uma capa por baixo da roupa do terno do Clark Kent, né? Uma capa como se ele tivesse disfarçado, mas ainda aparente. E aí o editor da época, que era o Mike Carlin, considerou assim isso meio debochado e desrespeitoso e vetou. Que é uma bobagem, né? Que não tem sentido. Seria um negócio até mais, assim, vamos dizer, simbólico, né, desse personagem, porque essa conversinha rapidinha dos três é bastante simbólica, né. E aí o Ajax, aí sim, tá caracterizado como a gente conhece, e não sei se lá no comecinho da história seria o mesmo personagem, né. Sobre esse testemunho da Tessaly que você e Mauro comentou, bicho, eu só sei de uma coisa, eu fico muito feliz que o Neil Gaiman realmente não mostrou esse romance emo acontecendo em tempo real, porque bicho, que bosta teria sido, viu, bicho? Só esse relato dela, assim, de duas páginas, você fica deprimido, velho. Imagina você acompanhando essa história, assim, na íntegra, né, bicho? Estilo Tom King. Não, cara, isso aí é o Twitter do Nick. Vai lá acompanhar que é a Tessália e Morpheus se relacionando. O Nick, pelo menos, come salgadinho e toma uns goiô, né? É verdade, o Morpheus é só saladinha e uma colherada de arroz. E aí, Maurício, comenta essa ilustre passagem aí também, do Super-Homem sonhando que é Clark Kent e Bruce Wayne sonhando que é Batman. O que você achou disso aí? Ah, acho que o Mauro falou bem aí, fez algumas comparações muito legais. E eu só queria acrescentar isso mesmo, essa história da capa, que o Reginaldo lembrou do Mike Carlin mesmo, que deu uma canetada dizendo que você ia debochar demais. Mas eu acho mais interessante, bicho, é que eles aparecem, né, assim, a Liga da Justiça, não o Batman, Superman e tudo mais, aparece lá no comecinho, quando eles vão buscar o Morpheus, vai buscar, né, a joia, vai perguntar onde tá o destino, né, aquela edição sensacional do restaurante, enfim, que o Gaiman já disse que vai ter na série da Netflix também, né, e que é melhor quem tem o coração fraco pular o episódio, enfim, promessas. Mas é nessa hora a gente lembra que a gente tá falando do universo DC depois da gente ir até fins de mundos, de zonas maleáveis e tudo mais, e aí ele puxa isso de volta, chega a ser uma cena bem legal, assim, sabe, pro leitor, você, pô, isso é mesmo, isso aqui é DC, mas não é DC, como vocês falaram, é verdade. E ainda tem essa piadinha, né, eu acho que se não foi essa sequência aqui que começou essa discussão, né, de como os personagens se veem, com certeza ela embasa muitos argumentos. Tem aquela página também, eu acho que é daquela mensal da Trindade, em que eles se apresentam, né, acho que é da Trindade mesmo, pós 52, que eles se apresentam e o Batman se define como Batman mesmo, o Super fala que é o Clark, ela fala que é a Diana. E rola essa discussão nerd, né, que permeou aí o final dos anos 2000. Mas aqui o Gaiman, antes de qualquer discussão de fórum de internet, ele já tava fazendo essa brincadeira aí e mais divertido ainda falar dessas outras realidades todas. E a negativa do Ajax dá pena, né? Nem naquele filme da Liguinha ele tava, né? Dá mais pena hoje, hein, meu? Que ele tá na CW, né? Da Supergirl, né, meu? Ele é isso não é sonho, isso é pesadelo do Ajax, piorou, coitado. Hein, pior que é, viu? Os efeitos no comecinho são até legais, mas no meio da temporada acaba a verba, né? Eu não assisti, não. A personagem é legal, assim, a atriz é bacana, é bonita, claro, gostosa também, mas ela tem um carisma, ela nos episódios com Flash também, mas a série em si é bem Gossip Girls com superpoderes, não é pra mim, não. E você quer ver pior ainda do que o Ajax na CW, cara? É o Ajax no Snyder Cut, cara, que ele vira... Ele vira um coach, né, meu? Assim, um anjinho, meio anjo, meio coach, assim, né, meu? Mundo acabando, Darkseid destruindo o planeta, e ele vai lá aconselhar a Lois Lane a voltar a trabalhar. Foda, velho. Como alguém falou no Twitter, na época do lançamento aí do Snyder Cut, as aparições do Stan Lee têm mais cronologia e justificativa de ser do que esse Ajax, coitado. Cena aí também, o Maurício que você falou, também era pra ter sido no segundo plano, vários heróis assim da DC, né? Também foi vetado isso. Não entendo muito porquê, porque não teria problema nenhum, né? De certa forma, é como se não precisaria nem explicar, é o mesmo universo, não é? Porque é mágico isso. Né? Assim, é... Um universo ficcional, né, bicho? Sim, sim. É como se a gente estivesse concentrando toda a criação artística existente, né? Poderia até ter coisa mais aí, né? Não só o universo DC, assim, coisa assim. Exatamente. Em domínio público, né? Então, assim, várias criaturas, assim, muita coisa, né? Assim, aparece muita coisa, mas poderia ser bem mais, né? Não, se você pensar que, assim, ali é uma representação dos sonhares, sonhos recorrentes das pessoas, tal, coisas estão no imaginário coletivo. Porra, você não precisa dizer que existe de verdade o Superman ou o Batman. O fato de ter os gibis e as pessoas lerem, aquilo tá nesse inconsciente coletivo e poderia estar dentro do sonhar, né? Então, você pode deixar esse negócio ambíguo e funciona do mesmo jeito, assim como todos os outros super-heróis. E a gente tá comentando, assim, tal, tá, Batman, Super-Homem, e o Ajax, né, o Caçador de Marte. Mas assim, do jeito que os sonhadores aparecem no sonhar, isso aí pode ser três nerds de bancas, assim, de revista, né? Um pensando que é o Batman, outro, né? Isso! Também, é. Pode ser. E também, na página do lado, assim, ó, pra aproveitar o embalo já aqui, que você vê a família reunida, né, os Perpétuos, a Morte tá com um vestido vermelho, né? Ela sempre se veste de preto e como nada de graça aqui, né, em Sandman, eu fui atrás pra descobrir, né, o que era isso e do que se tratava, né? E é um ditado popular, bem irônico, assim, que nem sei se é tão apropriado, mas o ditado é em inglês, eu não vou falar em inglês, vou falar traduzido, usarei um vestido vermelho em seu funeral. Ou alguma coisa assim, se Deus quiser, eu vou estar no seu funeral usando um vestido vermelho, que é como se fosse a vingança de uma mulher, assim, né? Então é por isso que ela tá com esse vestido vermelho, né? Também o Gaiman chegou a comentar uma vez, acho que sobre esse ditado, e ele fala também que esse arco despertar aí é muito pautado naquela frase, né, quando sempre tem a posse do rei, assim, né, que é o rei está morto, longa vida ao rei, que é uma coisa que realmente nós estamos vendo acontecer aqui, né, ao mesmo tempo que o rei dos sonhos morreu, já tem um novo rei dos sonhos, né, então dois ditados populares, talvez seja até mais familiar, nem digo para a pessoa que fala inglês, mas principalmente para a cultura inglesa, né? A cultura da Inglaterra, né? Eu acho que teria mais a ver isso daí. O rei, eles chegam a citar, né? Mais pra frente, na última história aí dessa metade. Agora, o da Morte eu tinha interpretado diferente. Eu tinha interpretado mais ou menos assim, como realmente um ritual de luto, né? Porque se é tradicional que no luto a gente vai usar preto, ela usou preto sempre, né? Ela tá sempre de preto. E talvez o vermelho fosse o jeito dela expressar uma data diferente, um sentimento diferente, uma perda, né? Que com preto ela não expressaria, porque aquilo é o dia a dia dela. Eu imaginei bem por aí também, viu, Mauro? Eu não sabia desse detalhe, assim, que o Reginaldo falou, mas eu imaginei que, por Morfeu ser o irmão mais querido dela, assim, que mais representava, o preto era a roupa de trabalho dela, né? Então ela quis diferente, assim, o vermelho representava algo pra ele, né? Então ela tava preto pra qualquer morto, né? Mas não tava pro irmão dela, né? Só o comentário da narrativa aqui, que eu acho bem bacana, sutil, mas bacana, é que essas últimas páginas a gente acompanha o voo do Matthew, né? Ele sai ali da caverna da Eva, onde tá tendo uma mini celebração, e ele voa ali por essas cenas todas que a gente comentou agora, do Batman, Superman, o Ajax, do Labrador dos Encapotados, o Rob Gadlin conversando com o Kieron também, e indo dar uma mijada, até encontrar os Perpétuos, e aí ele meio que se apresenta aos que ele não conhece, e a gente vem pro fechamento da edição. E o Barnabás também tá aí de bicão, né, meu, assim, com a família, né, assim, promovido, né, meu, cachorro. Já foi incorporado. cachorro é família, gente, é pet, né? Ah, eu acho que é mãe de pet. Eu acho que o cachorro cuida da menina, né, meu? Assim, né? No fim das contas, é isso, né? A relação é o responsável, né, meu? Ele é o adulto responsável da relação. Ela não come terra, não, sabe, assim? É tipo aquele desenho do Animaniacs, o Botões com a bonequinha pequena. Ó, eu mandei aí pra vocês o ditado inteiro, meu, e é mais pesado ainda, né, meu? Pois é, não me pareceu algo relacionado ao sentimento que a morte teria. Não tem. É. Mas vestido vermelho e morte é isso, né? Assim, porque realmente ela não tem esse nem esse sentimento de vingança, né? Porque o ditado inteiro tá falando, ó, Deus permita que eu use um vestido vermelho e dance sobre sua lápide, né, meu? Sua assim, cova. Sua cova, isso, sua cova, cara, assim. Cara, mas e de salto alto, tá escrito? Dança sua cova de salto alto. Isso. Mas, cara, eu acho que talvez ele tenha tirado só a ideia do headdress por ser uma coisa diferente, mas eu não acho que tenha tanto a ver com esse ditado. A Tessália podia estar de vermelho, né? A Tessália, sim. Aí caberia pra ela esse ditado. Que ela é também toda comunzinha, ela até sem graça, assim, né, meu? Que ela podia estar deslumbrante, assim, de salto e tal, tudo, porque aí remeteria diretamente, assim, não dá pra gente ir. Acho que as duas coisas são válidas, assim, a morte é realmente, assim, ela sempre rouba a cena, né, meu, na história, assim, então ela pode realmente estar celebrando, né, a morte, não usar o preto e uma cor viva, assim. Personalidades de várias histórias, reinos e épocas vêm prestar suas últimas homenagens a Lorde Morpheus. Feito isso, será chegado o tempo de despertar. Recentemente a gente gravou um podcast aqui no Escapista sobre as histórias de Neil Gaiman pelo universo DC, né? E agora, eu relendo, assim, o Despertar, eu fiquei com um déjà vu retroativo com aquela, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, né? Porque é basicamente o Despertar, só que com o Batman, né? Mas, assim, como a gente viu, né? O Daniel, ele tá basicamente, assim, confinado, assim, no castelo até que o funeral acabe, né? E aí, nessa edição, quem passa lá para ter um dedo de prosa com ele é o Corvo Matthew, né? Aí nessa breve conversa, ele não deseja mais continuar vivo, né? Não quer ser o Corvo do Daniel, né? Daniel diz que vai respeitar qualquer que seja a decisão dele, mas pede que, seja qual for, que ele deixe para depois do funeral de Morpheus, né? Aí, nesses pequenos momentos que a gente começa a perceber as diferenças entre Daniel e Morpheus, né? Quando Morpheus deu a Daniel ainda bebê aquela esmeralda, né? Que ele chamava de Pedra Águia. Ele dizia lá na edição 68, né? Em Entes Queridos, que era a pedra onírica menos importante, né? Que tinha depositado menos de si dentro dela, né? Só para relembrar, o Morpheus tinha dado essa esmeralda para grandes aves, né? Em algum momento elas devolveram, né? Então, quando o Daniel acende como um sonho, ele tem apenas algumas linhas de código no seu antigo eu, né? Ele entende que tem responsabilidades, mas elas ainda não viraram um fardo, né? Ele sabe que precisa desempenhá-las, mas ele ainda não sabe muito bem como fazer isso, né? Novamente, assim, o Michael Zulli é perfeito, assim, nessa característica caracterização dele, né? Porque eu acho que, embora a gente não veja os olhos dele, você percebe assim, um semblante dele de um certo receio pelo novo, né? Aquela hesitação, né? Aquela confusão. Tanto é que ele sabe que existe assim, um acordo com Caim e Abel, mas não lembra direito deles, né? Por outro lado, ele tem a memória do pequeno Daniel quando secretamente interveio para que o Corinthians não matasse o Matthew, né? Quando os dois se reencontraram lá no final de Entes Queridos. Então, assim, vejam vocês, né? Ele mantém uma memória afetiva com o Matthew, né? Já que eles tinham interações na infância de Daniel, né? Como na história do Parlamento das Gralhas, né? Lá em Sandman 40. Aí, Mauro, eu cheguei a comentar que o Duncan e da Ro, da série literária Duna, né? Foi a inspiração do Gaiman para criar o novo Corinto. Mas eu te pergunto, bicho, já que você acabou de ler a trilogia, será que o princípio de Daniel não seria exatamente o mesmo desse Duncan e da Ro, né? Ele seria tipo um Morpheus com memórias faltantes? Assim, ou você acha que é um personagem completamente diferente, né? O que, é que você acha? Eu achei uma baita sacada em relação ao Corinto. Não tinha associado realmente. Tem a questão dos olhos, tem a questão da reconstrução depois de morto como outra coisa. Eu acho que para o Corinthians funciona muito, porque o Corinthians, embora ele tenha um comportamento diferente, ele fisicamente é o Corinthians anterior. Ele guarda muito mais coisa e da programação original do que ele era, né, antes dessa nova vida. Para o Daniel, eu já acho um pouco diferente. Eu acho que tem até uma grande sacada de realmente ser o Morpheus ter escolhido a joia, que ele tinha gravado menos coisa dentro, que ele tinha dado menos poder para ser a joia, né, do poder do Sandman Daniel. Porque eu acho, né, e a gente falou isso, né, várias vezes, de que o Morpheus tinha mudado, ele mudou em relação ao que ele era depois do cárcere, e que aquilo pautou decisões dele e comportamentos que levaram até a própria vontade dele de extinguir a vida, porque quando ele mudou, ele se tornou uma pessoa mais sensível, percebia as coisas ruins que ele fazia para os outros, e ele estava convivendo com o peso daquelas decisões anteriores dele. Ele quis, eu acho que, dar uma ficha nova, um renascimento, um novo começo para o Daniel. Então eu acho que, assim, ele não é igual o Corinthians, que ele foi reconstruído com peças do anterior, ele é um anterior renascido, mas com menos memória. Eu acho que o Daniel, ele tem uma autonomia maior. Eu acho que o Morpheus quis que fosse assim, que o Daniel fosse um senhor do sonhar diferente do que ele havia sido. Quer comentar, Maurício? Eu vou por aí também. É como se ele tivesse deixado o mínimo de peso possível, né? O mínimo de bagagem possível, para que Daniel tivesse um começo diferente e terminasse o mais distante possível do que ele terminou. Porque, como a gente já falou no último programa até, né? Sandman acaba sendo a história do suicídio do Morpheus. E ele não quer deixar esse peso pro Daniel, de certa forma. Quando ele fala, né, pra Lita lá atrás, que essa criança é minha, ele acaba assumindo, se não um papel paternal, mas o cuidado de alguém mais velho, ao imaginar as possibilidades de alguém mais novo, né, de uma criança, enfim, e tentar zelar ao máximo por esse potencial que ele tenha de ser mais do que o próprio Morpheus foi, né, ou pelo menos algo diferente. E aí, Reginaldo? Eu também acho isso, assim, né, esse sonho, tanto é que ele pede para não ser chamado de Morpheus, né, ele não, também não vai ser, ele não é o Oneiros, não é o, todos os nomes que ele tinha, né, Lorde Moldador, todos os nomes que ele foi acumulando, que até é uma forma que o Gaiman às vezes usa para descrever Morpheus, que ele acumula nomes. Esse daqui não, esse não tem nome ainda, ele também não é o Daniel, ele fala que não é o Daniel, embora eu acho que ele tenha alguma coisa assim do Daniel na essência, talvez, assim, né? Então eu acho que ele é uma coisa zerada, com consciência do que ele era, né? Que é um pouquinho, eu entendi a associação que você fez com o Duncan, mas não é bem essa em Duna, né? É um pouco diferente, assim, né? A forma como o Duncan volta, né? Eu vejo ele um pouco diferente disso que você está falando. Relação, sim, que eu vi, eu não sei se o Maurício leu já a Duna, mas o Mauro eu sei que leu e que eu acho o enviado, ele é muito parecido parecido com o juiz planetário lá, né? O juiz de transição do Liet, né? O Kainis, Mauro, eu acho, assim, né? Como se ele realmente estivesse ajudando nesse processo. Até por isso eu entendo aquela conversa que a gente estava tendo antes, que ele não vai ficar aí, ele é realmente uma coisa de transição para facilitar o processo e seguir adiante, assim, né? E aí sim eu relacionei com o personagem, com o Kainis do primeiro livro, né, de Duna. É, faz todo sentido, ele tá ali para ajudar aquela adaptação do Daniel e para construir algo novo no que tava ali, né? Ajudar a implementar uma nova visão para aquele lugar, faz sentido. Sim. Eu tô procurando aqui um tweet que eu vi há algum tempo, lembrei agora aqui, não tô achando. Se eu achar, eu passo pra você aí, Luiz, botar até no post, enfim. Meu amigo, um neófito, né? A galera que tá acompanhando aí pela edição de 30 anos da Panini, provavelmente, dizendo que o Daniel é o visão branco do Sandman. É foda. Se você achar, perde ele de novo, Maurício. Eu acho que saber ler é demais pra nossa mente, né? Reginaldo, e essa capa da 71, como é que você interpreta esse pássaro morto aí, bicho? Eu realmente não entendi muito bem, não, ela não. Ah, nessa altura do campeonato, eu interpreto como pássaro morto mesmo. Uma coisa de mau gosto, vai. É, não acho bonita, não, assim, não é feia, ela é... Mas é esquisito, né? Assim, parece que ele tá num ninho, assim, parece que ele... tá amassado, é super esquisito, assim, ele não é nítido também, né, as cores sim são bonitas, né, o despertar aqui, eu ainda não consigo decifrar o que é direito, se é uma folha rasgada pegando fogo, se é uma folha amassada, né, é bonita do seu próprio modo, assim, mas não passo muito disso não, assim, né, a cor preta também seria aquilo lá que eu falei, de ter um toque simbólico, né, de relacionado com morte, essa daqui não, acho que é só mau gosto mesmo, é das mais bonitas não da série. Eu interpretei, cara, como se fosse assim, uma mistura de vida com morte, porque dá a entender esse troço marrom redondo ali, né, que pode ser interpretado como um ninho, também pode ser interpretado como um ovo rachando, o pássaro saindo de dentro, que seria a vida, né, que seria a nova vida, que seria o Daniel, e sai o pássaro morto, que tem a ver com a morte do Morpheus. Então seria essa mistura de vida com morte, essa transição que é representada nessa edição. Mauro, toda vez ele pega essas buchas, né, bicho? Essas capas assim, que ninguém entende assim, não foi o ser me anotar todinho, bicho. Ah, ele dá um sentido legal. Ele dá um sentido legal, sim. Eu não tinha pensado nisso, não, velho. Mas é viagem nossa, né? É o que o Regi falou em alguns programas atrás. Na verdade, vai estar ali uma aqui e falando, porra, é só um pássaro morto, vocês estão viajando em cima de um negócio que não tem nada, né? Capítulo 3, no qual nós acordamos. A cerimônia está se aproximando do fim, né? Um mar de gente atravessa os portais de pedra no mausoléu. Como o velório foi feito à noite, o que vem a seguir seria como o sepultamento de uma pessoa comum, né? Nas primeiras horas da manhã, né? Então, o elemento fantástico, como o Maurício falou lá atrás, é só a natureza do morto, né? Porque na vida mundana, geralmente, também acontece assim, né? Quando você está com sua família, amigos, velando um ente querido, e muitas vezes você passa a noite na funerária prestando suas homenagens, né, conversando com pessoas queridas que você já não vê faz um certo tempo, né, e aí amanhece, né, e em poucas horas você vai ver um padre, um pastor ou nada disso, né, mas sempre vai ter alguém homenageando o falecido, né, ou dizendo palavras de conforto para a família, né. Só que no esquema das coisas, no sonhar, a gente pode imaginar que o final do funeral de Morpheus está acontecendo na iminência do despertar, né, dos dormentes, né? Vamos supor que esses últimos momentos estão acontecendo assim de madrugada, talvez entre 5 e 6 da manhã, né, quando você está quase acordando, né? Bom, aí como eu dizia, todas as pessoas que foram ao velório se acomodam dentro do mausoléu para ouvir os perpétuos e alguns poucos amigos, né? Nesse ponto da história, Morpheus parece estar deitado numa mesa assim abaixo da mortalha, né, que o Eblis montou, como um morto dentro de um caixão. Aí quem começa a falar é o Destino, né? E como a gente já falou lá atrás, ele é aquele irmão mais velho, né? Que talvez tenha muita intimidade com os mais novos, né? E aí o discurso dele é bem isso, né? Pontuando como ele é e Sonho eram diferentes, né? Enquanto o Destino vê as coisas como são, foram ou serão, o Morpheus era o completo oposto, né? Ele era o senhor das coisas que não são, não foram e jamais serão, né? A Desejo fala basicamente que se Morpheus não fosse da família, talvez eles tivessem uma relação mutuamente benéfica, né? Mas como eles eram irmãos, isso foi um infortúnio para ambos, né? Em contrapartida, Desespero, ela parece desolada, né? Talvez sentindo-se culpada, né? Porque em certa medida ela foi cúmplice de Desejo e em algum momento o objetivo era exatamente o de matar Morpheus, né? Daí ela diz que Sonho é o segundo irmão que ela perdeu, né? E o admirava por ele ser justamente o que ela não era, né? Porque o Sandman era uma criatura de esperança, né? Já que sonhos são esperanças e ecos de esperança, né? Então você vê que a tristeza dela é legítima, né? Porque quando algo mexe intimamente com ela, né? Ela costuma ficar se mutilando, né? A gente já viu isso lá atrás em Vidas Breves. E Delírio, a princípio, não quer falar, mas é incentivada pelo cachorro, né? O Barnabás. E acaba que ela tá sendo bem coerente, né? Porque apenas diz com um semblante triste, né? Que Morpheus era seu irmão mais velho. E ela tinha medo dele, né? E agora não tem mais. Em vez disso, ela disse que tá muito triste. Aí, paralelo a tudo isso, tem Destruição, né? Dando uma passadinha no castelo para conversar com o Daniel, né? Ele percebe que Daniel é diferente de Morpheus, né? Pelo simples fato de se permitir ouvi-lo, né? De recebê-lo bem e até querer voltar a revê-lo, né? Eu gosto muito dessa rápida conversa entre os dois. Ainda tem a morte, mas daqui a pouco a gente volta nisso, né? Eu queria ouvir de vocês sobre essa parte dos discursos, né? Ainda teve as falas do Wesley Dodds, né? O Matthew. Alguém quer comentar? Ah, cara, é bem emocionante, né? Assim, é um fechamento legal. A gente vê que o Morpheus influenciou todas essas pessoas que passaram aí pelo sonhar, até a Desejo. Ela dá a entender, né, do jeito dela, que ela se arrependeu por todas as armações que ela fez para tentar matar o Morpheus agora que ele tá morto, né? O Duma chora. Cada um à sua maneira acaba fazendo aquela homenagem, né? Como é feito realmente nos velórios. E a gente vê, né, que assim, especialmente nessa segunda trecho da vida do Morpheus, né? Depois que ele saiu do aprisionamento, ele acabou marcando mais, né? Você vê que assim, as lembranças, referências que as pessoas fazem a ele no velório são muito mais pelo que ele fez pós-aprisionamento do que antes. Você vê que assim, a mudança que acabou até levando à morte dele não foi à toa, né? Foi uma mudança que acabou trazendo coisas marcantes, positivas para todo mundo que ele já vivia convivendo há séculos, né? Então dá um certo tom de propósito para o final dele. Eu acho bem legal. E o discurso do Matthew é o mais bacana de todos, como tinha que ser, né? É um discurso de amigo mesmo, né? O finalzinho é sensacional. Que ele fala, o que está no meu coração? Muita tristeza e um pouco de arrependimento. E a lembrança do mais legal e irritante chefe, amigo, chefe que eu já tive. O Morpheus é que a gente sempre falou, não é um personagem agradável, ele é escroto na maioria do tempo, e o Matthew, que era o cara mais próximo dele, acaba gostando dele pelas coisas positivas que ele tinha, apesar do aspecto irritante que ele também tinha. Ah, eu gosto muito, muito mesmo dessa fala do Wesley Dodds que você falou ali. É ele amarrando ali a referência, né, do Sandman da Ed Oro com a versão que ele criou e dando um lugar de destaque mesmo, né, merecido entre tantas pessoas que falaram ali, importantes pra história. Ele Gaiman, né, faz esse resgate entre todas as outras personagens que aparecem aqui. Tem essa cena do Darkseid sentadinho ali, parecendo que tá encolhendo os ombros porque tá apertado o banco. E as outras falas todas, isso sim é muito o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, né? O Cruzado Encapuzado em inglês. Eu também tive essa sensação lendo aqui, como você falou. E agora eu só queria pedir perdão aí, mas eu não entendi aquele urso lendo o livro no final, não. Vocês entenderam? Não. Mas assim, o Darkseid, já que a gente falou que pode ser um avatar, bicho, eu vejo o Jameson aí, bem colhidinho assim, todo desconfiado, assim, como pensando que é o Darkseid, velho. Reclamando que as pessoas fazem muito barulho. Atrapalhando o velório. O urso não é o xamã lá do Vidas Breves? É verdade. Boa. É ele lá, né? Fora isso, aparece, né? Aparece aquela Ethelcribs, né? A mãe do John Dee, né? E o John Dee também aparece bem num cantinho depois do velório, assim. Até meio tímido, assim, ainda de roupão, né? Então, aparece todo mundo, né? Eu tô vendo vocês falarem, relacionarem com aquela história do Batman, né? O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, né? E eu vou falar uma coisa, não sei, eu acho que nem é. Pode até ser uma questão de gosto. Mas eu prefiro mais a história do Batman do que essa daqui, cara. Eu acho bem melancólico esse final, assim, bem tímido, assim, eu acho que é um epílogo mesmo, o melhor já passou, é só pra fechar mesmo, assim, não acho grandioso, não acho, acho que o principal já foi, né, isso daqui é um epílogo mesmo, enquanto a história do Batman, nós já falamos dela, e eu já babei o ovo demais lá, mas eu acho ela espetacular, cara. A construção, né? O fato de você... Qual história verdadeira e qual precisa... E por que precisaria ter uma história verdadeira. Então, não é nem o propósito aqui de comparar uma coisa com a outra, mas pro meu gosto, assim, eu gosto muito mais daquela história, cara. Assim, eu acho ela demais. E aqui ela é interessante, mas fechou já, né? É isso que eu quero dizer. Já foi essa. A Sandman acabou. Aqui nós estamos vendo aquelas cenas pós-créditos. Isso daqui é cenas pós-créditos, cara. Não acrescenta muita coisa, não. Aí eu vejo assim um pouquinho diferente. Eu não vejo como cena pós-crédito. Eu vejo como epílogo mesmo para um fechamento necessário. Eu acho que se acabasse só lá nas bondosas com a morte do Morfeu, sem essa transição, não teria o mesmo impacto, não teria a mesma mensagem. Mas eu entendo o que você quer dizer, Regi. Assim, os grandes acontecimentos, os momentos mais impactantes da trama já passaram mesmo. Eu vejo esse como um fechamento necessário, esse fechamento e o novo começo do Daniel, para poder dar um sentido para a trama, mas é isso, é um fechamento. Ela, enquanto arco em si, ele não é tão impactante, tão relevante, tão original mesmo, né? Se você pegar, eu concordo. E eu não queria deixar de falar da conversa do Daniel com Destruição. Eu acho muito legal. Acho maneiríssimo Destruição vir, seja lá de onde ele está. Ele não vai para o funeral porque ele se distanciou, ele quer se distanciar daquele mundo dos perpétuos, mas ele vai ali para aconselhar, para tentar se aproximar desse novo sonho, né? E bem daquele jeitão do Destruição, pedindo vinho, pão, queijo, como um andarilho. E ele fala, né? É legal o que a gente falou, né? Desse novo sonho ter incorporado, ser bem diferente do anterior. E o Destruição fala, né? Ó, você nunca foi dado a ouvir meus conselhos no passado, mas as coisas mudam, não? E o Daniel responde, sim, mudam mesmo. E ele fala, garoto esperto. Então você vê que o reinado desse novo sonho e as decisões que ele vai adotar provavelmente vão ser bem diferentes das que o Morpheus adotava. Aproveitando, Mauro, assim, na saideira lá atrás do Fim dos Mundos, em Sandman 56, para não antecipar o que aconteceria a seguir em Entes Queridos e agora no Despertar, a gente optou por bem não comentar a cena do cortejo fúnebre com os fregueses, né, vendo através das janelas da taberna, né? Mas até antes disso, com aquela visão de Daniel no espelho, né, já como o novo Sandman, que ele, em um conto do Kluracan, na 52, teve esse vislumbre. Mauro, na tua opinião, você acha que o Gaiman sempre teve isso em mente, bicho? Desde o começo, assim, que a série ia acabar desse jeito, com Daniel no lugar do Morpheus? No Fim dos Mundos, a gente vê, né, esse cortejo, esse enterro. A gente não sabe de quem é, mas estão ali os perpétuos. Você não vê o Morpheus justamente por isso, né? A morte dele é esse evento que chacoalhou as diversas realidades, diversos tempos, que causou aquela tempestade, né? E a convergência das pessoas lá naquela estalagem do fim dos mundos. Então, a gente agora entende qual foi esse grande evento de proporção imensa, que era a morte de um perpétuo. Faz muito sentido, fica bacana, enriquece ainda mais o arco do fim dos mundos. E o Daniel, ele aparece, não é no 52, ele aparece no 58, na edição que o Clurakan vai buscar no Ala, lá no Sonhar, isso já em Entes Queridos. Os guardiões da fortaleza do Morpheus falam para ele não se desviar do caminho, e ele se desvia, ele entra numa sala no qual ele vê lá uma forma branca, a gente não consegue cravar, porque, né, a arte de Entes Queridos tem uma pegada diferente, né, mais caricatura, mas aparece ser sim o Daniel, né, ele vê o Daniel, depois ele vê um gato e depois vê o inimigo dele, o Clurakan vê o inimigo dele, que vai ser aquele servo, que inclusive também aparece aí no velório do Morpheus e conversa com o Clurakan. Então eu acho que sim, eu acho que, não digo desde o começo, mas eu digo que a partir de um determinado ponto de Sandman, em que o Gaiman pensou, vou fazer um negócio fechado com começo, meio e fim, ele já começou a dar pistas e a construir a coisa para o que levaria à morte do Morpheus. E tem tudo a ver, tem, como a gente falou, os vários ganchos com Casa de Bonecas. Eu acho que ele foi construindo a trama e a partir de, sei lá, do meio, pode ser, ele pensou, olha, eu quero terminar desse jeito e aproveitar esses elementos que eu fui colocando e eu vou soltando mais algumas pistas. Na minha cabeça, quando ele escreveu Fim dos Mundos, ele já tinha uma ideia de que o Morpheus ia morrer e o Daniel talvez a partir daí ou do começo de... Eu acredito que talvez até antes, né? Mas em Fim dos Mundos, para mim, ele já tinha certeza tanto da morte do Morpheus quanto do surgimento do Daniel. E aí, Rajão? Eu também não consigo apontar aonde ele começou a montar isso, né? Eu acho que, assim, a entrada da Fúria lá, da específico, né, da Lita Hall lá no comecinho, pode já ser um esboço do que ele já estava pensando, sim, né? Eu acho interessante essa construção, acho, na verdade, nem interessante, eu acho ela maravilhosa, cara, assim, eu acho muito redondo, quando você vai vendo as coisas, a sequência, né, a construção, o desenvolvimento, a questão de ser inevitável, chega uma hora que é inevitável, essa história só podia arrumar para ir, né? Mesmo a sugestão, né, que o Destruição fala dele, do Morpheus fugir pro Morpheus era impossível. Eu acho que ele aborda isso até lá no final, né? Até a edição 75 ele fala disso. Então, eu acho que é muito bem construído, muito bem. No todo, assim, é maravilhoso. Não tô depreciando esse arco final, não, não é isso, não. Eu só gosto mais da história do Batman, porque não esperava aquilo lá numa história do Batman, assim. Eu acho que, como velório, pontualmente, assim, eu acho do Batman mais divertido, né? Que é legal também, mas ele tem um tom melancólico, assim. Quando a gente quis comentar lá da procissão, a hora que você vê de fato do que se trata e você entende, a primeira vez que eu li eu não tinha entendido, não sabia que era uma procissão fúnebre do Morpheus, eu acho que é do Morpheus, a gente até, não sei se a gente gravou a nossa conversa ou chegou a falar que poderia, tem na internet gente falando que poderia ser a morte da desespero, não é, né? Eu até inclusive escutei de novo o Fim de Mundos e eu falo uma bobagem lá quando eu falo que a família, né, os perpétuos aparecem na Litargo com roupas assim que pareciam da Peste Negra e que ela tinha provavelmente morrido nessa época. Eu acho que eu tava... Era muito tarde, eu já tava falando bobagem, né? O Mauro bebe e eu falo bobagem. Porque não, ela morreu há... Ela fala agora, né, nessa edição, há 100 mil anos, assim, que ela não lembra mais da antiga... Que ela não pensa na antiga desespero, né? Então, uma coisa... É outra escala. Então, assim, não tem jeito de você diminuir esse arco inteiro de história, né? Toda a série Sandman, assim, ela é muito redonda, né? É muito bacana mesmo essa construção. Ela foi... Eu acho que o esqueleto estava lá desde o começo, né? A estrutura estava lá, mas a forma como ela foi construída, os tijolinhos, assim, eu acho maravilhosa, né? Eu nem comentei com vocês, mas fuçando, eu achei uma outra teoria mais maluca ainda, né? Que quem morreu foi o destino, não foi... Lá no fim de mundos, foi o destino, não foi o Morpheus. Pela questão do Cluracan, né? Tem aquela distorção temporal, né? Aquele velório seria do Morpheus e ele ainda estava vivo. E depois o Cluracan aparece no Entes Queridos. É posterior a Fim do Mundo. E o Morpheus ainda estava vivo. Não é só isso, mas aqui, inclusive o Maurício brincou aqui, né? Quando aparece o Capitão Holt aqui, o Destino, fazendo o discurso, é a primeira vez, não sei se é erro, não sei se foi proposital, não sei o que que é, é a primeira vez que você vê os olhos do Destino quando ele está fazendo o discurso. Então, quando você volta lá e olha, ele é um Destino que tem olhos, né? Sendo que nunca apareceu isso e poderia ser uma suspeita, né? Também tem uma hora que falam que aparece uma figura encapuzada durante todo o velório, que é o Nêmesis, sim, mas que eles tem um lugar que eles falam que é e tem um lugar que eles especificam que não é, mas é uma teoria mais maluca ainda e não é tão complexo assim por si só. Se a gente voltar aí duas casas e realmente nós vimos lá, enfim, dos mundos, o velório do Morpheus, e agora aqui a gente tá vendo quase como se fosse uma outra perspectiva da mesma coisa, né? E tem a nada, né? Aqui tem aquele trecho que o Regi falou, que vai passando o barco com o corpo do Morpheus e eles dão um destaque, né, do chinesinho despedindo, que era nada, bem bacana. É, eu ia tocar nisso, né? Que assim, nos momentos finais assim, do funeral, a morte fala algo que trouxe paz e propósito para todos, né? Essa fala não chega a ser reproduzida, né? Nem em balão de diálogo, nem em recordatório, né? Mas eu acho que a arte do Michael Zulli diz tudo, né? Você vê aquele olhar triste dela, né? Meio contemplativo, assim, porque Morpheus, como eu disse, era o irmãozinho dela, né? Era quem ela tinha mais proximidade, né? E se ela quer a morte, pode seguir em frente sem ele, né? Acho que todos nós podemos, né? Daí, de repente, assim, o que parece o corpo de Morpheus começa a fazer uma lenta travessia num riacho, né? E num primeiro momento a barca parece um cisne negro, né? Depois você vê que a cabeça do cisne é o elmo dele. Em uma das margens vemos Orfeus, né? Na outra, como o Mauro falou agora, uma criança que é a nada, né? Dois dos maiores erros que ele ainda conseguiu reparar em vida. E aí a barca alça aos céus, né? Ocorre um clarão e Morpheus vira uma estrela, né? Maurício, o que você acha dessa passagem, né? Aproveita e comenta as próximas ações de Daniel e seu primeiro encontro com a família. Como isso não chega a ser mostrado? Como é que você imagina que foi? Ah, cara, quer destacar primeiro a conversa com a Lita, né? Que ele, meio que como filho, e como algo além de filho também, ele liberta ela daquele ciclo todo de dor e sofrimento, né? E a abençoa, beija, dá um beijo na testa dela e diz assim, vá, retome sua vida, viva, vá ser feliz, né? Superar esse sofrimento todo pelo qual você passou. E a partir daí a gente vai ver essa última conversa com o Matthew, né? O Matthew dá umas dicas pra ele de como é a família dele, da qual ele não se lembra bem, não tem essa vivência. Aí ele diz, ó, papai, vai ser estranho. Boa sorte aí. E é uma grande elipse, né? Tá assim como vocês falaram do relacionamento da Tessália, que a gente não vê, né? A gente não sabe o que foi que aconteceu, ainda bem, concordo com vocês. Mas aqui a gente tem esse pulo e arrigou mesmo a história do sonho dos perpétuos pra gente, e cronologicamente acaba nesse ponto, né? Quando ele vai encontrar a família e quando vai viver essa inserção do mundo dos perpétuos, né? Aquele seio familiar complicado. Personagem de Manuel Carlos, novela das oito mesmo. Podia ser pior, né, Mal? Podia ser um Black Hammer, mas não é, ainda bem. É um Gaiman aqui comandando a história dessa família. E eu imagino que seria como o Matthew previu mesmo. Uma coisa muito estranha, muitos silêncios e muitos desconfortos. e muitas falas estranhas e descontextualizadas da Deli para tentar fazer a coisa soar interessante, divertida. Eu acho que Desespero tentaria construir uma relação legal assim, com esse novo sonho. Morte e Idem. Não sei se Desejo se libertaria das picuinhas lá que tinha com Morpheus. E Destino seria aquele cara que se muito ia dizer que a comida está bem feita. Se é que ele conseguia fazer um elogio que não fosse declaratório apenas. Mas, em resumo, eu acho que essa é uma história que a gente gostaria muito de ler, e o Gaiman com certeza tem na história dele. E lá na Biblioteca do Sonhar existe um livro inteiro sobre isso que a gente adoraria ler, né? Eu acho bem bacana a perspectiva que o Gaiman deu para fechar essa história, né? Então a gente tá ali, tá acompanhando o Daniel, tá acompanhando o velório e tal. E a hora que ele vai entrar na sala, ele fala, e aí você acorda. Então a gente, né, que tá acompanhando aquilo, acordou e saiu do sonhar, e a coisa continuou ali sem a gente. Pô, bacana, assim, muito bem escrito, né? Um negócio bem feito demais. E o fato de você acordar e sair daquela maluquice do sonhar é muito coerente, né? E o Regi falou, cara, é genial, assim, cara. A gente falou nas outras edições, né, sobre o domínio narrativo do game, como tudo se encaixa, né? Lendo de novo, é muito bom ler Sandman pela segunda vez, porque você, conhecendo a história como um todo, você vai vendo que não tem ponta solta ali, sabe? Ele conseguiu amarrar tudo direitinho, ele vai levando a coisa, a partir de determinado momento ele já sabe como a coisa vai terminar, ele dá aquelas pistas pra gente, não fica ponta solta, não tem coisa contraditória. É sensacional, cara. É um negócio assim pra aplaudir de pé mesmo, porque é uma obra de arte, é um negócio bem feito demais. Em relação ao jantar, como que eu imagino que seria, né? Eu imagino que a morte entraria de novo naquele papel de irmã mais velha, mas eu acho que até pelo luto, pela perda, o relacionamento dela com o Daniel não seria igual o que ela era com o Morpheus, tão próxima. Eu gosto da perspectiva do Maurício de que talvez a Desespero se aproximasse dele agora que ela não seria mais nova, né? Ela deixou de ser a caçula do grupo e ela poderia recepcionar esse novo caçula. Eu imagino a Desejo sendo aquela, né, aquele parente escroto que fica fazendo as piadas incômodas durante o jantar só para causar um desconforto. Eu acho que mesmo que ela não fosse antagonizar com ele igual ela antagonizava com o Morpheus, ela ainda, sabe, não ia dar o braço a torcer, igual ela foi no velório, ainda ia vir com ironia, com piadinha, com frase de duplo sentido para encher o saco do Daniel chegando agora. A Delírio seria Delírio, né? Ela ia, sei lá, transformar o pudim em borboleta durante o jantar. E a única coisa que eu discordo do Maurício em relação ao Destino é que ele não iria nem elogiar o jantar. Ele ia falar, estava escrito que esse jantar seria salgado. E por aí. Cara, eu queria comentar só uma coisa. Essa página, essas páginas da transição, né, da barca fúnebre, né, elas foram alteradas aqui nesse encadernado, né, na edição de 30 anos. No original é muito mais simples. Praticamente uma página só, onde você vê numa margem a nada e na outra margem o Orfeus, e a transição da barca, da forma da barca é muito mais rápida e não aparece também esse rosto do Morpheus na ponta da barca, assim, né? Essa carranca dele, assim, né? Não aparece. Ficou muito mais bonita essa transição, assim, valeu a pena a alteração. O original tá bem apressado, né? Assim, parece bem mais apressado. Eu só vejo um corte maior no quadro de cima, quando a barca do cisne vira uma estrela, a parte de cima tá cortada aqui na edição de 30 anos. Um pedacinho só, não é? Não significa nada, mas é só um pedacinho. E pouquinho antes do jantar, o que eu adoro mesmo é a conversa da Lita com o novo sonho, né? Que ele descarta de vez que ele não é o filho dela, né? E eu acho que ele também faz um comentário, assim, da desespero, né? Que a pessoa que matou a desespero teria a eternidade toda para sofrer. Isso só depois disso que ela morreria. Então, essa história da desespero é interessantíssima, assim, né? Eu acho que, tirando a morte, eu acho que ela é um dos perpétuos mais interessantes, assim, né? O que aconteceu com ela, toda essa história aí, eu gostaria de ser esclarecido um dia, assim, mesmo que seja num especial, alguma coisa assim, eu acho que valeria a pena. Do jantar, eu realmente, assim, acho legal fechar ele, você acordar justamente na melhor parte, assim, né? Que nem num sonho. Então, não consigo imaginar a sequência, a dinâmica dessa família, né? Porque o pouco que a gente viu, esse sonho novo, né? Que a gente chama ele de Daniel, ele é muito diferente do Morpheus, né? Você vê que ele tava fazendo carinho no guardião do castelo, né? Ele tava fazendo carinho no cavalo alado. Ele tem diferenças bem significativas, né? O Morpheus não aceitaria de jeito nenhum o corvo, né? O Matt, falar que ele é só um guri, né? E ele aceita e acho que ele até agradece de ter um consigliere, assim, né? Como o Matthew, né? Então, eu acho legal isso. Bonito esse final, realmente é bonito, né? É, parece o Senhor dos Anéis, que depois do final ainda tem mais um final. Depois do final tem mais um final, mas é bonito, sim, eu gosto. Sobre essa cena aí do Daniel e Lita, eu já acho que ela é bem ambígua, assim, porque o Daniel, ele disse que os dois não têm mais laços de sangue, mas rola um abraço ali, como o Maurício falou, e mesmo que o subterfúgio tenha sido colocar uma marca de proteção nela, então ele diz não ser Daniel, né? mas tem a memória da criança, como no caso, novamente, do Parlamento das Gralhas, né? Aí eu vejo essa cena mais como a de um filho, assim, crescido, que agora tem uma grande responsabilidade pela frente, e eu acho que ele precisa se distanciar de sua mãe, né? Eu acho que é um plot twist, assim, foda, porque se ela deu um fim a um Sandman, ela deu a luz a um outro, né? E esse outro, ainda assim, tem o DNA de Morpheus, né? É bem esquisito isso, né? E tem essa parte aí, olha, uma curiosidade interessante, né? A primeira linha de texto de Sandman número 1 é essa aqui. Acorde, senhor, estamos aqui. Aí a última linha de texto dessa 72 é: você acordou. Eu acho bem, bem legal. Você vê que nada é por acaso, né? Nenhum recordatóriozinho, assim, você vê que o Gamer colocou fortuitamente, né? Ô Luig, deixa eu só dar uma pegada no Mauro aí, que ele tá muito quieto, tá bebendo aí quietinho. Vamos lá. Ô Mauro, ó, eu acho que esse papo da Lita com o Daniel, aquela conversa que a gente teve, ele revela mais um pouquinho aqui, né? Ele fala pra ela assim: o que era mortal em Daniel foi incinerado, o que era imortal foi transfigurado. Eu acho que ele morreu lá daquela nossa conversa, hein, meu? É, de novo, vai de questão de perspectiva. Eu, de novo, acho que ele é sobre-humano e que eles estavam tentando e, assim, conseguiram pegar a parte mortal e esbarrou no que ele tinha de imortal. Mas dá margem pros dois, eu concordo contigo. Porque se ele fala o que é mortal foi incinerado, eu acho que ele só ficou, sobrou o fantasminha da criança. E ele fala também, ó, ele continua. Aí o que o Luigi falou também, assim, que o abraço é carinhoso. É esquisito isso, né? Porque ele não é o Morpheus, mas ele tem as memórias do Morpheus. Ele não é o Daniel, mas ele também deve ter as memórias do menino. E ele é uma coisa nova ainda por cima, né? Que é uma coisa assim que eu acho que ele, como se fosse uma matéria-prima que foi transformada, ele não é mais a mesma coisa. É complicado até de encaixar na nossa cabeça o que ele é, porque ele fala que tem as memórias do Morpheus, né, só que ele não quer ser chamado assim. Não é que não queria ser chamado, ele não tem o direito de ser chamado assim. É isso. Ele quer conquistar o nome dele, né, eu entendi dessa forma. Eu acho que ele ainda é uma tábula rasa ali, né, cara, ele tá em formação ainda, ele é sonho, ponto, mas o aspecto, o ponto de vista que ele é, que ele vai ser a partir dali, como a gente tem o Caim e o Abel falando, né, que muda o ponto de vista a partir de cada encarnação, entre aspas, dessa, é que ele ainda não se definiu. E essa é uma grande sacada do game que a gente vai falar mais pra frente. Mas aproveita aí, Maurício, já que você tocou nesse ponto. Vamos falar agora livremente, assim, desse novo Sandman, né? O que é que vocês acham, né? Daniel, seria um subterfúgio do game, antecipando, assim, futuros usos da DC com o personagem após o final da série clássica? E aí, bicho, assim, por que o Daniel é usado tão pouco, né? Você arrisca? Mas eu acho que depois de Sandman, eu mesmo, me corrija se eu estiver errado, eu só fui ver esse Sandman, Daniel, Branco, com essa joia verde em volta do pescoço e tudo, lá na Liga do Morrison, naquele arco que a gente vê o... Acho que até o Kyle Rayner, né? Como Lanterna Verde, que conta a cena com ele. E é uma coisa bem, bem mais sutil, assim. Há um diálogo, há uma aparição ali de Space Plague e não há tanto desenvolvimento, tanto aprofundar, assim, na história dele, não. Eu acho que foi uma sacada de mestre, sim, do Gaiman, de dizer, ó, o meu Sandman é esse aqui, começou ali, terminou aqui, e agora eu tô dando um novo pra você, fique à vontade, como aquele escritor que hoje já não acontece tanto, né, hoje o novo escritor já meio que encomenda, né, ó, se você vai botar meu personagem no final do seu run, ele vai ser assim, tipo o Venom recente do Don Cates e o Hulk, e agora do All-In, já saiu, né, uma prévia aí do que vai ser no Free Comic Book Day, então, mas antigamente o escritor antigo dava aqui meio que uma dica aqui e ali e dizia, pronto, toma aqui essa tábula rasa para você começar e definir o que vai ser. A DC nunca seguiu, né, com o título Sandman mesmo, explorando desse jeito sonhar, acho que até recentemente, com Simon Spurrier e a Bilks Evelyn, mas eu acho que o Gaiman meio que fechou o caso ali e ninguém mais mexe no Sandman dele. Eu tenho a mesma perspectiva, eu acho que ele quis fechar a história do Morpheus, evitar que eles começassem a mexer ali nas gavetas dele, estragarem uma coisa que ele pensou fechadinha e dar uma saída honrosa para descer. Não, vocês querem continuar fazendo Sandman? Beleza, tá aqui o Sandman de vocês. Tá aqui o Sandman Daniel, vocês podem fazer mil histórias. Eu não vou fazer, mas se vocês quiserem, fique à vontade. Então, foi uma saída bacana que ele fez. E me surpreende realmente, né? Pô, nego tá aí fuçando o Watchman até hoje pra fazer aquela merda daquele Doomsday Clock. Como é que ninguém foi fuçar em Sandman, né? Fizeram aí esse sonhar novo aí, mas demorou e eu imaginava que eles usariam mais, assim, explorariam economicamente, né, mais o Sandman Daniel do que o que foi feito. Se foi planejado, assim, se foi como uma estratégia, foi bem feita, cara, porque a possibilidade de estragarem mesmo o personagem é grande, haja visto que a gente viu com um ótimo, né, assim, não estraga, não é que estraga a história original, mas toda vez que você for comentar, você inclui aquela porcaria junto, né, assim, que eu acho desnecessário. Então, aqui, mas eu gosto também, eu não sei até que ponto, se não tivesse a DC envolvida, eu quero dizer assim, se fosse um trabalho só autoral mesmo, se não teria o Daniel, eu acho que mesmo assim teria, até para você dar essa ideia de uma ideia que não pode ser destruída, né, essa mensagem, ela é muito forte, e a essência, né, dos perpétuos, o que eles são, por que eles são perpétuos, porque eles não são criaturas vivas, né? Eles são construtos, assim, eles são uma ideia realmente e se veste da forma que quiser, né? Então, eu também, eu fico indeciso se foi só para não estragarem a construção que o Gaiman fez, ou se ele realmente, de fato, iria usar isso de um jeito ou de outro até para reforçar esse conceito, né? Dizem que os termos do contrato do Gaiman com a DC, no que diz respeito ao Sandman, são bem únicos, né? Ele nunca chegou a entrar em detalhes, mas é perceptível que a palavra final é sempre dele, assim, mesmo para usar até o Daniel aqui, né? A gente tá falando agora de Universo Sandman, ele tava lá como consultor, né? Inclusive nas séries antigas, né? Do Sandman Apresenta Clássico, né? E assim, em 2010, assim, na saga do Lex Luthor em Action Comics, quando ele tava perseguindo aquele anel laranja, né? Do Lar Flees, ele teve um breve encontro com a morte, né? E quem escrevia era o Paul Cornell, que ele é britânico também, né? E na época ele imaginou um encontro do Luthor com o Corredor Negro, né? Do Jack Kirby, do Quarto Mundo. Mas para a dinâmica que ele tinha imaginado, ele pensou em tentar a sorte com a morte do Sandman, né? E ele falou com o editor, aí o editor disse que ele precisaria da autorização do Gaiman. Aí o Paul Cornell disse que já tinha conhecido o Gaiman pessoalmente, alguns anos atrás, e não foi realmente difícil falar com ele, né? Mas ele teve que mostrar o roteiro do gibi, né? Daí o Gaiman deu ok, e a última vez que um personagem de Sandman tinha dado o ar da graça antes disso, foi em 2010, foi com o próprio Daniel, como o Maurício falou, em 97, né, dentro de LJ 22-23, né, do Morrison. E com certeza deve ter rolado assim, esse meio de campo também, né, com o Gaiman, para que o personagem pudesse participar, né. E se a gente for rebobinar a fita, né, o Sandman 75 saiu em março de 1996, né, o defunto ainda estava bem quentinho, né, e deve ter, eu acho que aquecido, né, as vendas da Liga em 97, né, nesses dois números, né. Eu tava vendo aqui, saiu aqui na mensal em Melhores do Mundo 26 de abril, né, em dezembro de 99. Aí eu também tava pesquisando, eu achei naquele livro da Mythos, A Arte de Neil Gaiman, né, de vez em quando tá em promoção lá na Mythos, não sei se esgotou, mas um dia desse tava até por R$19, e é um livro fantástico, muito bom. E assim, ele tem um relato de como o Gaiman construiu o caminho para ter esse grau de controle sobre o Sandman, né. Ele revela que ele começou a jogar verde com a Karen Berg a partir da edição 22. Ele diz aqui assim, abre aspas, né? Eu acho que vou querer que Sandman pare quando eu parar. Aí ela disse, você sabe que isso nunca acontecerá. Aí ele ficou na dele, né? E uns meses depois, ele disse que estava jantando com a Janet Kahn, né? Que era uma das poderosas na época, da DC. Aí soltou a mesma ladainha, né? Eu acho que eu vou querer que o Sandman pare quando eu parar. Aí ela foi na mesma linha da Karen Berg. Ah, querido, você sabe que as coisas não funcionam assim nos quadrinhos. Aí ele seguiu em frente, né? E à medida que a série avançava, começavam a perguntar, né, o que aconteceria com o Sandman quando ele parasse, né? Daí vejam vocês, né, que o Gaiman só tem carinha de bicha, né? Ele começou a padronizar a resposta, né? Ele começou a falar assim, a DC vai parar Sandman quando eu parar, o que eu realmente gostaria. Ou então eles continuarão e eu nunca mais farei qualquer trabalho para descer. Se eles pararem quando eu parar, manterei uma relação comercial feliz com a DC. Aí ele diz que não sabe realmente se essas entrevistas ajudaram, mas assim, por volta da edição 60, a Karen Berg já tinha chegado junto e aceitado que a revista acabava junto com o Gaiman. Eu acho interessante essa costura, né? Eu acho que o Gaiman foi fortalecendo o nome dele. Não dá pra qualquer artista fazer isso, não. Muito pouco artista faz isso, consegue ter essa autonomia. Foi construindo um discurso, né? E foi padronizando a resposta. Quer dizer, ele foi um pouco até maquiavélico, se for pensar direito. Né? Teve a esperteza que o Alan Moore nunca teve, por exemplo, né? E Alan Moore poderia ter esse mesmo tipo de controle na DC que o Gaiman, facilmente com as criações dele, né? É, eu realmente, assim, só me admira um pouco mais o Gaiman por causa disso, porque não é uma costura fácil, a empresa, ela tem que ser dura, não é cruel, né? Mas ela não é boazinha também, né? Mas só de você pensar, olha só, eu odeio o Corredor Negro, odeio, eu acho uma ideia idiota, né? Eu acho que é o surfista prateado too much, né? Passou do ponto. Botou muito açúcar na receita, passou do ponto. Não gosto. Uma ideia besta. Mas eu dou graças a Deus se o Paul Cornell usou o Corredor Negro ao invés da morte, cara. Ele usou a morte ou o Corredor Negro? Ele usou a morte, pô. Que até aquela com a arte do David Finch é uma conversa que ela tem com o Lex Luthor, é bem legalzinha. Não, corta tudo isso, toda essa fala minha, mas eu acho uma merda isso, a verdade é essa, né? Eu acho uma bosta a morte parecer desse jeito, né? Você usar o conceito da morte dos perpétuos no universo DC, isso eu acho um lixo, cara. Acho detestável, né? Porque o negócio nem é esse. Você usar a morte no universo DC é você não entender a morte do Gaiman. Ela não é definitiva, ela não é... Ela é misteriosa, ela é outra coisa, ela não é a visão que a gente tem da morte, né? Então eu acho que realmente deixar essas coisas em caixinhas separadas, a longo prazo, se a DC, se tiver, assim, sei lá, alguém competente avaliando, vai ver que é interessante deixar as coisas separadas. Para valorizar estudar e para fortalecer os conceitos, assim, porque não é a mesma coisa, assim, cara. E realmente, assim, eu lembro vagamente dessa história da Liga, não gosto dela, não gosto, detesto a ideia de usar, mesmo o Sandman branco, não gosto, não, detesto, cara. Porém, é assim, eu li aquele Lock Key, que ele se mistura com o universo de Sandman, né, e eu acho ele muito legal, cara. Eu acho uma história bacana, interessante, apropriada, né, uma forma inteligente de usar. Você tá usando, inclusive você tá usando o Morpheus, né, meu, assim, então, isso eu acho interessante. Agora, todo o resto, olha, se o Gaiman conseguiu isso, palmas pra ele, assim, mérito dele, e eu acho espetacular isso. Reginaldo, e essa bendita capa da edição 72, né, o próprio Makin dá uma explicação pra esses crisântemos, né, com olhos, né, você viu? Não, eu não peguei a explicação dele, Luigi, eu peguei assim a definição de crisântemo, né, que é uma flor apropriada pro funeral, né, pro rito fúnebre, ela é associada à morte, né, algumas pessoas, ela não é o cravo de defunto, crisântemo é uma coisa, cravo de defunto é outra, mas às vezes ela é até chamada de cravo de defunto. Eu acho legal, né, porque a série já tem um histórico de usar olhos nas capas, né, mas eu não lembro não, eu tô abrindo aqui pra ver se eu acho, diz pra mim qual que é, porque... Não, ele diz que tem vários olhos, né, nas pétalas, né, ele diz que associou isso a um despertar, né, então é essa flor que é associada à tristeza, a homenagens fúnebres, mas assim, aí tá esses olhos, né, então é, os olhos são os dormentes acordando, né, simbolizando o despertar. Eu acho bem fraquinha essa capa também, me impressionou. Ah, sim, essas capas finais, o gás do Makin também tava acabando, né? A última é bonita, a última é muito bonita, né? Mas as duas últimas agora, né? Mas a gente fala delas mais pra frente aí. A seguir, Robbie Gadlin, o homem que se recusa a morrer, terá que acertar as contas com a irmã mais velha de Sandman. Epílogo, luto dominical. Eu tenho quase certeza que vocês vão discordar disso, né? Mas eu acho que essa edição 73, que funciona como um epílogo das três partes do funeral, deveria ser realmente a última história de Sandman, né? Aquela que, quando encerra, você vê os créditos finais, assim. Vocês estavam falando em créditos, mas eu acho que os créditos finais deviam aparecer aqui. A 72 seria o final, com a barca de Morpheus virando estrela, e essa 73 do Rob Gadlin seria tipo uma cena pós-créditos. Sem entrar ainda em detalhes sobre a 74 e 75, eu tenho comigo que Exilados e A Tempestade se encaixariam melhor dentro de uma antologia de contos, assim, como Fim dos Mundos, né? Talvez a gente visse o próprio Mestre Lee, né, e Shakespeare na taberna, né, contando suas histórias, né, não sei. Mas como fecho, aquele derradeiro, assim, frame, assim, de impacto emotivo, que até te emociona, eu acho que é exatamente nessa 73. Mas, enfim, como eu disse, essa antepenúltima história é sobre o Rob Gadlin, né? É uma espécie de reajuste, né? Ou renovação dos termos do acordo que ele fez lá atrás, né? Em Sandman 3, né? Em Homens de Boa Fortuna, lá de Casas de Bonecas. O Rob agora tem 635 anos de idade e a imortalidade está visivelmente pesando sobre seus ombros, né? Mauro, é contigo. Apresenta esse domingo de luto. Essa história é bem interessante, eu concordo com você. Aí sim, eu vejo como uma cena pós-créditos. Eu acho que tudo que veio antes precisava ser fechado da história. Eu acho que agora em diante é tudo bônus. É cena pós-crédito 1, 2 e 3 aí. É igual o Guardiões da Galáxia, que tem 3, 4 cenas pós-crédito. Eu gosto muito do Rob Gadlin, ele é meu coadjuvante favorito aí do Sandman, e agora nós estamos vendo ele tá namorando uma mulher negra. Todo o peso, né, da história que ele desenvolveu durante séculos da vida dele está incomodando ele, principalmente, né, depois da morte do Morpheus, que era o que ele considerava um amigo, essa vida, né, durante todos esses séculos. Então ele lembra que ele foi dono de navio negreiro, que ele causou a morte de muitos negros, sofrimento, e aquilo era socialmente aceito à época. época, e agora ele está aí séculos depois, né, convivendo com o peso e com as escolhas que ele fez. E ele está incomodado com o saudosismo dessas feiras medievais que tem lá nos Estados Unidos, é muito comum, né, essas feiras de renascença, e eu acho um barato ele falando, né? Ah, isso aqui não é revival nenhum, porque tá tudo muito limpinho. Na época, o que eu mais lembro era do cheiro de merda. Tudo era merda de bicho, merda de gente, tudo na rua. Isso é legal, né? Porque é aquela coisa que a gente vive falando do falso saudosismo, das pessoas acharem que as outras eras eram melhores, ou até pouco tempo atrás, né? A geração dos nossos pais era melhor. E essa visão glorifica coisas que não eram tão boas assim, né? Você vê, pô, faz essas feiras da Renascença, faz parecer que era a época do renascentismo, era bacana, era iluminada, e ele fala, era uma época suja, com praga. Na Inglaterra parece que não teve nem Renascença, isso aí era coisa dos italianos lá. Então, assim, é um barato isso, né? E ele fala com propriedade, porque ele passou por tudo aquilo. É bom que ele não é igual a esses velhos saudosistas que, ah, na minha época que era bom. Não, ele sabe que era ruim e ele viu que a coisa foi evoluindo, né? E isso é importante pro Rob Gadley. Se ele fosse um cara que se apegava com gerações anteriores, ele sempre foi um cara à frente do tempo dele. E justamente por isso que nesse momento da possibilidade da renegociação, a morte aparece lá para ele, oferecendo para ele uma saída, que ela falou que ele só iria morrer quando ele cansasse, quando ele quisesse. E aí ela fala, olha, você já não pesou, vamos acabar, você vai acabar por aqui. Ele estava dentro de um prédio antigo, teria tudo a ver com ele, o prédio desmontando e tal. E ele fala que não, né? Apesar de todo o peso, de tudo que ele sente, ele ainda acha que ele pode fazer mais, ele gosta da vida, ele gosta das mudanças, e ele decide continuar vivendo por mais um tempo e voltando para esse novo amor dele. Então é bem legal, assim, é um pós-crédito de responsa, assim. E dos três pós-créditos, por mais que o do Shakespeare tenha aspirações maiores, o meu favorito é esse do Rob Gadley. Eu acho que essa indefinição dele, assim, entre escolher uma morte poética, né, ou seguir vivendo uma vida, ainda que degradante, né, talvez num ponto em que ele talvez nem veja mais sentido, porque literalmente já viu e viveu de tudo, né, acho que é um dos grandes momentos, assim, da série. Eu entendo aqui que o Rob Gadley é uma espécie de amálgama de Morpheus e destruição. Ele se tornou um pouco parecido com um amigo, né, desiludido, cansado, mas ainda crê que escolher a vida e a mudança continua sendo sua única escolha, né? Então, eu acho maravilhoso, assim, e até muito cirúrgico, né, que no sonho dele, lá no final, o Rob esteja justamente entre Morpheus e destruição, né? Eu acho que isso tem um simbolismo, assim, muito forte, né? De que a vida vai sempre arrumar um jeito de ferrar você, mas você não desiste, né? Você levanta a cabeça e encara a mudança como um eterno peregrino, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Como vocês interpretaram esse sonho do Rob, né? Essa cena foi um sonho comum ou ele foi realmente visitado por Morpheus, né? Eu acho que foi um sonho. E aí, Maurício? Eu acho que os argumentos pelos dois lados, assim, seu sonho, ser esse momento mesmo que houve essa visita, apelam muito, assim, dizem muito o que a narrativa quer apresentar mesmo. Eu fico na dúvida, eu fico igual o Rob aí. E aí, Reginaldo? Cara, eu adoro essa história, porque eu vou falar mal das outras duas, então já me adianto, já... Que eu acho legal, eu concordo com o que o Luigi falou, essa história tinha que ser a última, acabou, fechou, vambora, não tem necessidade, a próxima eu acho horrível, acho desnecessária, acho que podia ser aquelas histórias do sonhar, assim, sabe, tem uma presença, assim, cara, porque não vejo propósito, foi o que eu falei, parece o final do Senhor dos Anéis, cara, que você chora de novo, porque vai ter outro final, depois tem mais um finalzinho, e aqui eu acho ideal, cara, na medida certa, é um dos personagens mais bacana da série, ele dá um contexto legal, você cria, né, o paralelo, que é um cara tentando resolver os próprios problemas da cabeça. Imagina você lembrar das coisas que você fez, né, o pensamento era outro, né, quer dizer, não dá pra isentar ele também, mas ao mesmo tempo era o pensamento da época, né, assim, horroroso, claro, né, por isso que ele vive com essa angústia, com essa culpa. Mas eu acho um barato, assim, ter um filme, me fugiu o nome, é baseado num daqueles livros do Nick Hornby, que é o personagem principal, ele tá numa feira dessas aí, que é meio ridículo mesmo, assim, ele vivia preso lá naquela armação que o cara ficava com o pescoço e as mãos travadas na madeira, assim, a função dele era essa daí, né? Então, essas feiras, assim, ao mesmo tempo que é divertido, é meio ridículo também, né? Mas eu acho um barato, cara, assim, o ponto, a morte aparecer, né, e dar uma satisfação. Eu acho legal que, tirando o fato do Rob Gadlin ser um cara que viveu muito tempo, né, e ter essa percepção de ter vivido muito tempo, ele não tem mais nada demais, ele não tem, ah, ele é meio Constantine, assim, ele tem uma percepção, nada disso, é um cara que não quer morrer, e ele continua convicto nisso. Eu acho que ele tá triste pela morte do amigo, mas não de saco cheio da vida. Ele tá triste, porque também tem que acompanhar a namoradinha num evento que ele não gosta, numa situação que ele não gosta. E gosto também do nome dela, né, da história, Luto Dominical, é uma cara mesmo de domingo de manhã essa história, acho bacana demais. Essa que eu queria que fosse a minha última impressão de Sandman, assim. Eu acho que fecharia muito bem desse jeito. Aí eu acho muito legal como essa história, esse cansaço dele, né, de ver muita coisa da vida, mas ao mesmo tempo que ver muito mais, ele não só não quer morrer, como ele quer viver, né, ele abraça essa mudança, o paradigma, como o Mauro bem falou ali, da coisa do... Ele é um navegador escravagista, né? Ele jogava os negros no mar, como ele fala, e a namorada até passa um pano pra ele ali, né? Ah, você não pode se culpar por o que uma raça fazia, uma outra geração fazia. Enfim, os negros também se matavam, né? Uma coisa que pode até ser problemática para algumas leituras hoje, mas eu acho muito legal, principalmente como essa coisa dele viver tanto, né? E dele demonstrar, assim, esse olhar, não digo nem cansado, mas bem vivido, experiente, com o que ele fala no sonho, no sonhar lá com o Kieron, né? Que ele faz as contas e que, se considerar todo o tempo que ele passou mijando, ele mijou por 6 anos. É tipo aquelas contas que a gente fala assim, pô, eu dormi tantos anos da minha vida, ele mijou 6 anos seguidos, imagine, 6 anos, 72 meses mijando. Cara, bicho, eu tava fazendo as contas, editando os programas de cinema anotado, né? E assim, quando a gente fechar esse programa, a gente vai ter mais de 24 horas de programa, sabe? Assim, tem bem mais, né? Porque a gente tá entrando aqui já fácil na terceira hora, né? Desse despertar, né? Então eu acho que eu devo ter mijado umas 6 horas de... da quantidade de cerveja que eu bebi, né? Desses programas. Luigi Gadlin. Mas assim, só pra fechar assim, nosso comentário dessa edição, será que a gente pode cravar que o Rob Gadlin é o melhor coadjuvante da série? Pra mim é, mas assim, eu costumo fazer comigo assim, 3 separações. Né? Coadjuvantes assim, do mundo desperto, coadjuvantes no sonhar e coadjuvantes nos perpétuos. Então, seria assim, o Rob, né, do mundo desperto, o Matthew, lá do sonhar, né, os funcionários, e o Destruição, assim, dentro dos perpétuos, né, fora Morpheus, claro. E vocês, assim, vão de Rob Gadlin também? Vocês ficam divididos também entre outros? E aí, quer falar, amor? O meu favorito é o Rob Gadlin. Eu acho, pela trama, pelo que ele acrescenta na história, eu acho o Matthew sensacional, acho ele ótimo, realmente uma figura de amigo, assim. Ele tem momentos excelentes lá no Vidas Breves. Eu gosto do Barnabás, tem vários coadjuvantes muito bons, mas eu acho que assim, o Rob, pra trama, ele é o mais legal, né? É o que traz mais coisa. E eu gosto do Mervin. O Mervin é divertidíssimo. É o cara que dá real pro Morpheus. Eu gosto bastante dele, mas o Rob ainda é meu favorito. E aí, Reginaldo? Eu acho ele também bom demais, né? Assim, não ponho tanta caixinha igual você, Luigi, pra caber todo mundo, né? Eu gosto muito do Lucien também, né? Eu acho que ele é um cara low profile, assim, é um cara... Eu gosto do Lucien, o livreiro, e gosto do Lucien, o bibliotecário. Outro avatar do Jameson. Quase uma declaração, hein? Pô, com carinho. E eu gosto, mas nem é um coadjuvante, eu gosto, é quase uma participação. Eu gosto muito, muito mesmo do Sandman, o Hector Hall, né? Aquele Sandman bobalhão, assim, espalhafatoso, eu adoro ele, assim, mas ele é uma pontinha só, se você for considerar, assim, né? E seria isso, assim, entre os perpétuos eu não saberia dizer, acho que a morte é imbatível, né? Assim, não teria, além da morte, quem você gostaria? Eu realmente acho que a desespero rende, não como personagem principal, porque ela é muito deprê, né, meu? Assim, no velório ela deixou os caras mais pra baixo ainda, né, na hora que ela fala, mas eu gostaria de ver essa história dela sendo revelada, como ela foi morta, quem matou ela, como essa pessoa tá sendo castigada pela eternidade, acho que valeria a pena, né? Agora, o Rob Gerling, se bobear, ele rende uma série própria. Tal qual, assim, o Lúcifer também, né? Que é tão bom que... Putz, tem o Lúcifer, excelente, é verdade, cara. Baita de um coadjuvante sensacional. É difícil, aí o par é duro, cara. É, realmente, eu acho que o Lúcifer é até rende mais, né? Mas pra série Sandman, eu acho que o Rob Gerling se encaixa melhor. E aí, Maurício? O Lúcifer é mais VIP, né? Pode ter acesso a outros personagens ali numa série e tudo mais, mas acho que o Rob também daí é uma série legal. Eu fico com o Rob, fico com a morte também, pela quebra de expectativa, né? Ser aquela figura com a foice, final e tudo mais, ela ser tão gente boa, né? Desvontade de sentar e bater um papo com ela. Conversar mesmo a noite toda, ter os que dar eu em cima dela, ter os que ficar apaixonado por ela o resto da vida, como você vê que alguns ficam mesmo, né, chamam ela pra sair e tudo mais. E acho que o Matthew também, ali da galera do Sonhar, fazendo a caixinha, né, como o Reginaldo falou. Acho que o Matthew é legal, principalmente quando você pensa que ele tá aproveitando um personagem de Monstro do Pântano. O personagem teve uma trajetória, teve o final que teve e que tem um recomeço agora e que muda. A gente tem aí permeando toda a história do Matthew, o corvo anterior que se tornou humano de novo e que se arrependeu, né? Isso perpassa pela história dele, tipo assim, eu já superei isso, ou eu não superei, eu quero voltar a isso, eu quero ter bico, eu quero ter uma boca, braços ou asas, enfim. Essa é uma coisa que fica muito no Matthew, né? É bem legal, né, bicho, que nessa reta final o Matthew vira exatamente o que Morpheus era pra ele, né? Porque Morpheus deu uma nova chance pra ele, porque ele acaba com um personagem merda, né, lá em Monstro do Pântano, né? Em um certo momento ele foi até vilão. E ele tem essa segunda chance pro Morpheus, agora ele é o contrário. A segunda chance é o Daniel, né? Então ele agora que vai ser o guia do novo Sandman, né? Então é assim, é tipo uma troca, né? Por isso que ele decide continuar vivo, né? Então eu acho bem legal isso, essa inversão. Mas será que nós não estamos valorizando demais essa amizade aí? Porque o Morpheus era um puta cuzão com o Matthew também. Na boa, é que o cara morreu, você valoriza, né, meu? O amigo morreu, você gosta mais dele. É. Depois que foi, né, meu? Assim, eu tô dizendo de acordo com o ponto de vista do Matthew, né? Não tô falando de acordo com o ponto de vista do Morpheus. Com o ponto de vista do Morpheus, talvez ele fosse no nada, mas assim, o Matthew enxergava ele desse jeito. Eu acho meio uma síndrome de Estocolmo, assim, né, o Matthew, que depois que ele morreu, ele ficou, sabe assim, ah, é meu, puta, meu amigaço, meu amigo, cara, é. Olha que o Morpheus podia dar um aviso prévio pro Matthew sem pestanejar. Já, cara, assim, a gente não pode esquecer, e eu adoro, hein, o Morpheus, não tô falando, eu adoro ele defeituoso desse jeito, assim, cheio de falhas mesmo, assim, de imperfeições e de excessos mesmo, mas ele não é uma boa pessoa, cara, né, e não morreu, como morreu turrão, cara. A verdade é essa, né? Ele não morreu... Morreu como todo mundo morre, né, bicho? Não, ele morreu um pouquinho pior, viu, Luigi? Ele morreu sem dar o braço a torcer, né, meu? Assim... Não, ele morreu pior. Mas é difícil, bicho, você encontrar uma pessoa que tem... Ah, você viveu plenamente, você resolveu todos os assuntos em vida. eu acho que você morre com todos os seus defeitos, velho. Não, mas nem é essa questão de viver plenamente. Acho que a semana que a gente viu do Morpheus serviu exatamente pra isso, pra mostrar que o cara tinha uma vidaça, cara. Não era uma vidinha, meu. Era uma vidaça. Só que ele era turrão. Aquilo lá nem tava mais satisfazendo ele. Era uma obrigação. Eu acho que o mais encantador do Morpheus é essa transição que ele conseguiu fazer. Ele foi do péssimo pro ruim. Ele melhorou um pouquinho, mas a natureza dele não é egoísta, é antipática. Até o final, com o Matthew, ele não foi gentil, assim, né? Não é que a despedida deles foi calorosa, assim. A gente... Realmente ele é um personagem cativante, mas por outros motivos que não são esses motivos positivos. Eu não vejo ele... Eu realmente não vejo os dois tendo uma amizade, né? Assim, algo em comum, né? Ele tratava o Matthew como capacho. A mesma coisa o Lucian. Ele também nunca tratou de forma super respeitosa, né? Com a Nuala, ele é um pau no cu, né, meu? Assim, até no final, ele é realmente morfético. Mesmo assim, com ela, ele é frio com ela, né? Ele trata como se estivesse falando com uma criancinha. Eu realmente acho que o maior defeito do Morpheus, já que é toda a série pegada nesse lance de mitologia grega, né? É a hubris mesmo, é o excesso, é a soberba. Ele realmente se achava bom, tão bom a ponto de não querer mudar, de não dar o braço a torcer, né? E ele mantém essa característica até o final. Tanto é que ele não é morto pelas bondosas, ele é morto pela irmã, né? É a irmã que leva ele embora. Eu vou te falar, pra aliviar um pouco a barra dele, eu acho que ele gostava do Rob Gadley. Vamos lá. Acho que foi um dos poucos que deu uma dura nele e ele voltou atrás. Então, esse capítulo aí, o luto dominical, é até bonito por isso, porque você tá vendo um cara realmente melancólico e de luto por um amigo que ele não ia encontrar mais e que a gente pode até levantar, né? Se a maldição do Burgers acabou quando o Morpheus morreu, a bênção aqui se manteve ou é a morte, né, que tá dando essa condição pra ele, né? Mas foi a morte que concedeu esse dom pra ele. Tanto que na conversa lá no Homens de Boa Fortuna, tá ele e a morte nesse barzinho, e o Morpheus fala pra ele. Então o negócio era com ele, né? Então foi um favor pessoal da morte pra o Morpheus. Eu concordo com você. Se fosse Morpheus que tivesse concedido esse dom, isso teria acabado com a morte de Morpheus. Mas, tanto é que a morte aparece pra, tipo, a renovação disso, né? Então... É, exatamente. Assim, a concessionária da benfeitoria ali é a morte mesmo. É tipo a prova de vida, né? Do INSS, né, bicho? Do INSS, é. E ela vai lá dizer, e aí, quer renovar ou morreu teu amigo e você também quer ir embora? Mas duas coisas aí a pensar. O Rob Gadling é aquela amizade de boteco, né? Literalmente, eles se encontravam em bar e conversavam, falavam da vida e tudo mais. Não tinha o acompanhamento, o dia a dia, é melhores momentos. É que nem namoro à distância. Namoro à distância é só melhores momentos, né? Você não discute a relação, você não fala com a família nem nada, se encontra e vai beijar, vai transar e tudo mais. Se você começar a discutir o relacionamento no namoro à distância, é porque tá acabando. Mas o match é a coisa do dia a dia. É a amizade do dia a dia. Dia mesmo, de ver nas obrigações, nos piores momentos, quando tomou o corno lá e quando a pé na bunda veio, enfim. Mas também tem uma outra coisa do Matthew, que é quem ele é em vida, a criação desse personagem, né? Como eu falei, ele não tinha uma relação muito saudável com a Abby, ele não tinha valores pessoais tão bons assim. Então, mesmo que seja essa crise, essa síndrome de Estocolmo que o Reginaldo bem falou, também acho que é de alguma forma. Mas realmente o Morpheus foi o primeiro que mostrou pra ele assim, deu a mão pra ele de uma forma ou de outra, deu uma segunda chance e foi na cabeça dele, né, caidoso que seja, de dizer assim, ó, bicho, tô te dando um trabalho, senta e vista, sem você me pedir por nada e sem pedir, sem ser uma barganha. Você tem essa chance aqui, você quer? Beleza, não quer? Beleza. Ele aceita tudo que a gente viu, mas ele constrói uma relação ali de certa confiança, porque ele não deixa de ser um pedaço direita, né? Como os corvos do Odin, né? Mensageiros vão pra lá e pra cá e sabe o que tá acontecendo, sonhar. Ele tem acesso a uma nova vida ali e ele, de certa forma, deve isso ao Morpheus. E por conta disso, ele se sente amigo, se sente próximo como uma forma também de racionalizar a situação. Não acho que seja saudável também, concordo. Acho que nenhuma relação do Morpheus é saudável ao longo de toda a história. Porém, para o Matthew, é positiva. Positiva a ponto dele mudar como pessoa, como corpo, que seja, né? E dele se questionar muita coisa. E quando ele tem a revelação de que o Lucien foi um corvo, né? Acho que foi o primeiro corvo, não é isso? E ele vê assim, pô, olha o que o cara é hoje, a mudança que ele sofreu, o novo rumo que ele teve na vida, ele começa a acreditar também que ele pode ser algo melhor. Talvez eu esteja viajando aqui demais, né? Mas eu sinto que, até pela segunda chance, né? Pela chance em si que ele recebeu, ele tem essa dívida de gratidão com o Morpheus, que ele tem a dois como uma amizade. Não é recíproca, muitas vezes concordo, mas é assim que ele consegue racionalizar a coisa. Sai dele do capítulo. É bem interessante que nessa reta final de Semen, Reginaldo, o Maquin acaba ficando bem saudosista e vira e mexe, ele retoma elementos de capas anteriores, né? Essa da 73 é um desses casos, né? Você viu de onde ele tirou? Não, não vi também, cara. De Homens de Boa Fortuna, daquela Dança Macabra, tá? Aquelas caveirinhas lá, sim, né? Sim, sim. Aí ele pega uma daquelas caveirinhas e coloca aí, centraliza, né? Eu entendo a referência que ele fala, que é, mas crânio não é daquela arte não, né, Luiz? O crânio, que ele até fala que é um crânio de plástico, mas não é dessa arte. Ele referencia a arte, mas não é que ele usou o crânio lá naquela figura. Certo. Aquela figura é uma fotografia, é uma imagem, é diferente. Eu acho ela bonita também, acho ela bem simples, né? O tom amarelo aqui, eu remeti também a algo mórbido, né? Fúnebre, mas você poderia falar também que é como a história se passa num domingo, é uma capa solar. Eu não entendo, não sei se vocês pegaram qual é o xizinho assim, né? O sinalzinho demais que tem nesse crânio, não sei do que é. A questão do louro, sim, né? Que tem uma coroa de louros aqui. O louro é bastante significativo, assim, né? Ele também simboliza a morte. Na verdade, ele simboliza o contrário, ele simboliza a vitória sobre a morte, né? Porque o louro, a folha de louro, ela fica verde mesmo no inverno, né? Do hemisfério norte. Então, ele é quase um símbolo de imortalidade, de vitória mesmo, né? Tanto é que a folha de louro era usada até para homenagear os campeões, né? Os vitoriosos num esporte, alguma coisa assim. Agora, esse xizinho, eu não sei, se vocês souberem me dizer, eu não sei do que seria, não. Mas você vê aí um padrão, né? Lá naquele lado do passarinho, a gente falou, né? Ah, é o ovo, né? O passarinho saindo do ovo simboliza a vida e o passarinho morto. No anterior, era a flor de velório e os olhos abertos que era o despertar, né? Aqui nesse tem o crânio, que é a morte, e a folha de louro, que é a vida, né? A vitória sobre a morte. Então é todo esse padrão que ele está repetindo aqui no despertar. Na próxima edição, seus sonhos serão preenchidos por um poema chinês de suave beleza e perturbadora estranheza vindo do reflexo de distantes espelhos. Exilados. Penúltima história de Semen, né? Eu vejo esse conto como uma espécie de metáfora da vida de Morpheus, né? Também uma espécie de continuação de Semen 39, né? Lugares maleáveis, lá em Fábulas e Reflexões. Se você quiser relembrar o conceito desse não lugar, né? Dá um pulinho lá. Tá até mais fácil no nosso feed do Escapistas Semen Anotado, né? No Ancho, com as edições avulsas, né? É aquela historinha do Marco Polo, né? Que por acaso... Eu lembro bem, viu, Reginaldo, que você não era muito fã dessa edição e, pelo visto, parece que também não é dessa, né? Mas fala um pouco dessa edição. Eu sei que eu me adiantei um pouquinho na 73, mas, na sua opinião, qual seria o sentido desse conto como penúltimo da série? O que é que você acha que o Gaiman estava pensando? É assim, esses lugares maleáveis é uma ideia que o Gaiman tá tentando emplacar, assim. É uma coisa que poderia, assim, render, tipo, Twilight Zone, assim, né? Porque, realmente, assim, eu não gosto... porque ela parece deslocada, né? Ela realmente caberia lá naqueles contos, lá no meio, assim, uma coisa meio perdida. Embora ela tenha paralelos, assim, com a questão do Orfeus, né? A questão da perda do filho. Mostra também a diferença de comportamento, porque ao mesmo tempo que aparece o Morpheus, já aparece também o Daniel. O Daniel é muito mais humilde, até pede para o ancião talvez ser um mestre para ele, um tutor. Mas eu não passo muito mais disso, não. Eu acho interessante, eu acho uma arte bonita, né? O trabalho gráfico dela, excelente, assim, espetacular, né? Eu fiz até uma menção disso, falando que a primeira edição, ela teve o letreiramento da Lilian Mitsunaga lá. Pra gente, assim, ela é uma lenda, né? Pros quadrinhos aqui do Brasil. Mas dessa vez, quem fez aqui foi, na edição de 30 anos, foi o Daniel de Rosa. E eu acho, né, sem ufanismo, sem saudosismo, né, e valorizar o passado aí, como a gente acabou de falar, eu acho o letreiramento do Daniel de Rosa muito mais apropriado, assim, muito mais caprichado, até porque hoje a gente tem a facilidade do computador, né, para fazer o letreiramento, mas é bonito porque a tipologia remete a uma escrita chinesa, né, tem aquela letra capitular em cada início de frase, né, e vermelho e preto. Então eu acho ela graficamente, não, é impossível a gente falar que tem uma edição ruim, uma história ruim nas 75 edições aí de Sandman. É impossível, né? É mau humor meu essa hora da noite só. Mas o problema é onde ela tá aqui. Eu acho ela um pouquinho desencaixada, porém ela não poderia estar em outro lugar, né, Luigi? Porque aparece o Daniel aqui. Mas é que tá, bicho. Eu acho que também se aparecesse lá atrás e criar aquele mesmo tipo de confusão que a gente teve quando a gente viu outros vislumbres do Daniel. A gente não ia entender, a gente só ia especular. Ia ficar aquela coisa pra gente discutir depois, mas eu acho que encaixava. Ah, eu acho esticar demais o conceito, viu, Luigi? Você diz lá pro volume Fábulas e Reflexões, alguma coisa assim, né? É, como eu disse, ele vai fazer uma metáfora da vida de Morpheus, né? Aí ele tenta fazer um paralelozinho com o Daniel, né? Pra você ver a diferença de um e outro. Não sei, eu acho que é um pouco redundante, assim, a mensagem, sabe? Ela tem, né, ressonância com aquela história também do... Qual que é o nome daquela história? Lugares Maleáveis. Isso. Aparecem os cavaleiros, né? Não são os mesmos. Aqueles são romanos. E lá na outra história eles eram mongóis, né? Então, o gatinho é um barato, né? A hora que o Morpheus chama o gatinho pelo nome, aqui, ó, deixa eu resgatar o nome. Anda à noite sozinho o nome do gatinho, filhotinho, assim, né? Por isso que eu falei, é uma história boa no lugar errado. Aqui ela não se encaixa. Foi o que eu falei, você já passou isso, cara. Não acrescenta, esse é o problema. O problema é que não acrescenta. É boa, mas não acrescenta, assim. Então, não sei. Não sei se vocês gostaram mais aí, fala aí, porque eu achei ela inadequada aqui. Eu acho a história legal em si, tem conceitos legais. Talvez, como o Leigh falou, se ela fosse apresentada num momento até eu, a gente cai apenas com um questionamento, né? Uma sombra ali do porvir, mas sem explicar muito. Também não me entregaria tanto. Por outro lado, também podia ser uma história de 10 anos de Sandman, 15 anos, 20 anos de Sandman, que seria legal também, porque faria ponte entre os dois sonhos, né? O Morpheus e o Daniel. Mas eu achei bacana esse detalhe. Vamos ser sinceros, assim, essas duas edições foi só para fechar no 75, redondinho, e não no 72, no 73, né? A sensação que a gente tem é essa. Não que o Gaiman tenha desperdiçado página, mas se você parasse lá na 72 ou na 73, tava bom. Concordo que a história do Gatling na feira renascentista lá é um baita final, um epílogo divertido, sem ver um Senhor dos Anéis, como o Reginaldo me falou. Agora, o Gaiman aproveita para contar histórias interessantes, trazer elementos legais. Essa legião romana conversa muito com o mito da acho que é a centésima legião, né? Tem até um filme, A Legião Perdida, história de uma legião que sobe por uma montanha numa expansão do Império Romano e acaba se perdendo, nunca é encontrada. Tem um filme, como falei, acho que é de 2011, com o Finn Tatum, que tem esse nome, né? A Legião Perdida, que ele é filho do comandante daquela legião e ele vai atrás para tentar reconstruir os passos. Aí tem alguns elementos sobrenaturais e tudo mais. Um sebastianismo romano, até, foi assim dizer, dele ser meio que guerreiros perdidos no tempo. E o Gaiman meio que explica, né? Ó, vieram parar numa zona maleável dessa e só agora o Daniel que foi liberar eles e fica aquele questionamento, né? Quando a gente vai voltar, esse tempo vai ter passado pra gente, conversando com aquela história anterior da Zona Maléva também, que eu gosto muito do conceito, mas é uma quebra de narrativa daquele momento também. Mas eu gosto de gato, né? Vocês sabem bem. Gosto do traço dessa história, mas repito, pra mim se fosse uma Sandman comemorativa de 10 anos, 20, 5 anos, 30 anos, agora a edição exclusiva da coleção de 30 anos, teria um sabor diferente do que você chegar na banca no mês seguinte, a edição 73, e ler essa história. história e pensasse, pô, quantas edições mais faltam pra acabar então? Quando é que o cara vai começar a contar a história do novo sonho? Quando é que ele vai partir pro próximo run, né? O novo escritor vai assumir. A gente sabe hoje que não é o caso, mas enfim, é uma edição mensal e a gente tava surfando na onda ali naquele momento do que tá saindo da banca. Eu concordo com tudo que o Regi falou. É uma arte muito bonita. Eu gosto desse nanquim aí com esses tons de azul para quebrar o preto e branco ali, a cor do deserto. A história em si é boa se a gente analisar ela isoladamente. A ideia, né, da transição do Morpheus pro Daniel é legal, mas é aquilo, né? Concordo plenamente com o Regi. Lá onde ela tá, ela não acrescenta tanto, ela não apresenta nada que já não veio antes. Antes, dá aquela sensação mesmo de cansaço, de anticlímax. Você já teve algo grandioso, você já teve um fechamento redondo e você tá ainda falando sobre esse assunto. Pra mim, a única novidade nessa história é quando o Daniel aparece e fala que não tem apreço por prisões, né? Que às vezes nós mesmos erguemos nossas prisões e fingimos assombro quando voltamos pra dentro delas, né? Por conta própria. Então, esse novo cenário já tem dentro de si uma convicção que o Morpheus só aprendeu depois que ele passou quase 80 anos, né, aprisionado, né? E ainda assim, quando se libertou dela, ele voltou para a prisão que ele próprio se sentenciou, né? E dessa ele não conseguiu escapar, né? Então, a frase assim, tudo muda, mas nada realmente se perde, né? Pode ser também um indicativo desse legado assim de Morpheus para Daniel, né? Para que o sucessor não cometa os mesmos erros que ele, né? Penúltima saideira do capítulo, Reginaldo. O Maquin estava bem falante nessa capa, né? Eu estava vendo aqui o Capas na Areia, falando sobre o processo, né? Sobre alguns dos itens que ele colocou, né? E pertenciam ao artista da edição, né? O John J. Mutt. O que você acha dessa capa? Tá falante, mas não cedeu pro amigo não, né, meu? Essa capa quem ia fazer seria a única capa da série inteira, que não seria o Dave McKean a fazer, né? Seria o John J. Mutt. Eu acho que o Dave McKean, que é turrãozinho, né, não cedeu não, cara. O envolvimento do John J. Mutt na capa é que a xícara e o jarro, que você vê eles um pra cima, outro pra baixo, assim, são dele. Eu tentei também traduzir o que tá escrito aqui, mas não consegui. Eu acho que até tá invertido, os ideogramas em vermelho estão invertidos, porque eu não consegui, não achei em algum lugar, tentando traduzir o que tá escrito aqui. Eu acho ela bonita, claro, eu acho a edição inteira bonita, né? Essa 74 inteira bonita, caprichada, assim, adequada ao tema, né? Mas já tinha passado do ponto, né? O que é interessante, o comentário é que o John J. Mutt fica encantado que a edição não teria anúncios, né, entre as páginas dele, né? Que era uma coisa comum, né? Nas revistas de linha. Eu acho que até hoje ainda é assim, não sei, mas antigamente era bem comum você ver anúncios entre as páginas dos quadrinhos das mensais, né? Da DC e da Marvel, né? E ele falou, ficou surpreso de saber que não teria isso em Sandman, porque Sandman, nessa altura aí do campeonato, tava realmente em outro patamar aí, né? O que a gente tem que ter em mente é que esse final de Sandman, ele foi planejado tudo assim, mas ainda assim, ele tava no auge, cara, assim, ele tipo Seinfeld, assim, cara, ele fechou porque quis. Eu também acho que foi na hora certa, porque ele contou a história que tinha para contar, mas o leitor, assim, até estranhou um pouco, assim, né? Ter mais essa série espetacular, né? Talvez seja porque eu tô inclinado a interpretar assim, mas eu olho para essa capa e vejo um peso sobre a cabeça desse Mestre Lee, né? Tem esse prisma, assim, atravessando a cabeça dele, é como se fosse algo atormentando ele, né? Ocupando grande parte da vida dele. Eu não sei, eu acho que o Daniel acabou tendo sorte de não ter esse Mestre Lee como conselheiro, né? Eu acho que seria um encosto, assim, tipo um Morpheus vivo, assim, dando palpite na vida do Daniel, sabe? Acho que ele pulou uma fogueira gigante. Eu pensei dele trazer esse Mestre Lee lá, ele ficaria mais ou menos como um Lucien, né, na vida lá, como alguém que o auxiliaria, né, um pouco mais conselheiro mesmo, mas não sei. Não dá pra gente saber, né, o fato é que você vê que é uma fragilidade maior, né, desse novo sonho de se escorar, né, desde o começo ele já procurar não ficar isolado, não tomar decisões só por conta própria, pra não cometer cometer os erros que o Morpheus cometeu. Eu tô tentando usar o Google Lens aqui, que é, acho que é um recurso que alguns tradutores da Panini usam. E ele tá me dando aqui, Reginaldo, nesses ideogramas chineses, 6 pratos de vinho de repolho. Não sei se tem algum significado. 6 e prato eu vi, sim. Mas isso daí, ele tá lendo, porque o ideograma chinês, ele pode significar isso. Repolho, prato, pode fazer isso. Mas a combinação deles teria que ter outro sentido. Exatamente. E aqui não tem ele nada. Ele não tá pegando. Isso, ele não tá pegando. Qual que você viu? O vermelho ou o lateral, que tá meio transparente? O vermelho. O meio transparente, ele não me diz nada aqui. É. Mas eu também vi isso. Eu também vi isso. Tem razão, né? Eu achei que esse daqui, cara, tava até invertido. Ele tá muito estilizado, assim. É bonito o ombro da figura humana aqui, né? É, ele tem como se fosse uma espiral, assim, né? Na pele. Cara, o trabalho do Dave McKean é lindo, cara. Ele tem todo o direito de ser Morfeuzinho também, né, meu? Ser cuzãozinho, assim, né? Porque é muito, muito lindo, cara. Assim, essa capa aqui, onde você viu prismas, né, Luigi? Ele realmente, ele parece que tá como se fosse, dado em cima, dado embaixo, ou um cubo assim, né? Ele parece que tá intermediário, assim. Linda demais essa capa. Lembrei só que você falou mesmo, o Dave McKean tá falante, porque ele tentou um processo aqui que não deu certo, né? De resina e verniz. Explodiu, falou, não foi? É, disse que deu errado, né? Que ela oxidou muito rápido, assim, e que ele devia usar chocolate, mas aí é piada britânica, né? Mas, assim, é. Na derradeira edição de Sandman, William Shakespeare recebe a visita do Tecelão dos Sonhos enquanto escreve a sua última peça. A Tempestade. Enfim, o fim, né? A última história de Sandman é uma sequência de Sandman 19, né? A premiada Sonho da Noite de Verão, lá no terceiro volume, Terra dos Sonhos. Se voltarmos mais um pouquinho, também outra resolução de Sandman 13, né? Homens de Boa Fortuna, porque foi lá que tanto o Rob Gadlin quanto o William Shakespeare conseguiram seus respectivos acordos com Morpheus, né? No caso do nosso dramaturgo, a história começa em novembro de 1610, né? Numa noite chuvosa. O Shakespeare decidiu escrever sua última peça. Ele anda inquieto, né? Ele acha que sua veia artística, sua criatividade está começando a se esvair, né? Ele sente a pressão e a insatisfação de Anne Hathaway, né? Sua esposa, que sente ciúmes do tempo que Shakespeare se dedica às suas histórias, né? O pouco que isso se converte na renda familiar deles, né? A Judith, né? Sua filha, deseja a atenção dele e Shakespeare se ressente porque ela já tem um pretendente, né? E quando dá por si, ele percebe que mal pôde ser um pai presente, né? Um pai de verdade para ela. O amigo Ben Jonson também vive de criação artística e é um crítico ferrenho, até amigo da onça, né? Do Shakespeare. Ele condena o próprio modo de vida do Shakespeare porque ele não vive uma vida plena de viagens, de aventuras que poderiam virar de fato histórias interessantes, né? O Jonson acha que o Shakespeare é como um urubu, né? Sempre urubu servando a vida alheia, né? E reproduzindo isso dentro das suas peças, né? Então o Shakespeare está nesse estado de espírito enquanto escreve A Tempestade, né? Se sentindo assim esmagado assim, com sua arte, né? Duvidando se suas criações vão sobreviver ao tempo, né? Ele até tem um pouco de esperança, né? Quando a gente vê a cena das crianças simulando um boneco do Guy Fawkes, né? Aquele terrorista que teria tentado explodir o parlamento 5 anos antes, né? Em 5 de novembro de 1605, né? O Johnson duvida que aquilo ia ficar marcado na memória das pessoas, né? E aí o Shakespeare coloca um pouco de arte, né? E cria na hora aqueles versos bem conhecidos, né? Que lembrai o 5 de novembro, a pólvora, a traição, o ardil, né? É uma cena bem contextual porque o Macbeth foi escrito por Shakespeare em 1606, né? E esse personagem era justamente um Guy Fawkes que deu certo, né? Que teve êxito na sua missão, né? Mas eu acho que também é uma homenagem à Veia de Vingança do Alan Moore, né? Enfim, em A Tempestade temos o mago Próspero, né, e sua filha Miranda, né, que vivem isolados numa ilha junto com os servos, né, Oberon e Ariel. Próspero deseja vingança, né, porque 12 anos atrás foi traído por Antônio, seu próprio irmão e aliado do rei Alonso, né, sendo deixado para morrer em mar aberto, né, com a Miranda ainda pequena. Daí, conforme a gente vai vendo na história, os personagens da vida real viram personagens da ficção, né? O Shakespeare seria o Próspero, a Miranda é a Judite, né? A Caliban é a esposa Anne Hathaway, né? Eu suspeito que o Antônio seria o amigo da onça, o Ben Johnson, e por aí vai, né? Maurício, é contigo, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dos dilemas da criação artística, né? A vida e os sacrifícios do artista, né? Versus uma vida comum, né? É um tema bem da ordem do dia, né? Sobretudo nos quadrinhos, assim, com essa fuga de talentos, né, das editoras majors, né, buscando valorização, ou salvaguardar suas próprias ideias, né? Na tua opinião, quem é o gamer nessa história? Aproveita e fala também da entrada do Morpheus quando o Shakespeare conclui a peça, né? Você acha que é um fim ideal para a série? Respondendo para começar a sua última pergunta, eu acho que ainda é mais uma história, conversa assim com o final da série, mas você esperar mais um mês para ler essa última edição pode ter sido frustrante para quem leu naquela época. Eu não li, Sandman só fui ler mesmo em scan, quando já estava terminado, e confesso que não entendi como entendi agora, e que foi até de alguns reviews na internet para ler, e vi que muita gente achou o final bastante. Sabe, chego a comparar com o final de Seinfeld, que achava que seria um episódio sensacional, e foi um episódio só, apenas ok. E é preciso entender que essa é uma conversa do Gaiman consigo próprio, né? Uma grande reflexão dele, uma alegoria gigante ali para o Gaiman refletir sobre a obra toda dele em Sandman e todo o seu trabalho como escritor também, penso eu, né? A gente vê ali o Gaiman no papel do Shakespeare. Primeiro, conversando com seus pais, confrontando a sua realidade, seus familiares, sua realidade próxima, né? Quem está à sua volta, família, filhos, o que é que ele deixa como legado para essas pessoas. Seu círculo de amigos, né? Representado pelo Ben Johnson, pelo Shakespeare e tudo mais. E uma angústia interior desse personagem, de saber se o talento que ele recebeu é realmente dele, né? Ou ter se plantando aí, o Gaiman tá pensando, eu sou um bom escritor mesmo, ou eu sou um escritor de uma nota só e eu devo meu sucesso apenas a esse gibi, né, Sandman. E se o talento não é dele, de Shakespeare, né, foi o Morpheus que deu a ele, o talento dele é fraudulento, né, coisa falsa, né? Uma coisa que lhe foi dada, tipo, toma isso aqui que você vai ter que os outros não terão essa vantagem e você vai seguir a partir daí. E a gente vê que isso implica em muitos outros cenários, né? Eu acho que Gaiman queria que a gente pensasse sobre isso. Se o talento é falso, né? Algo que lhe foi dado de mão beijada por outro. Então, quem seria o humano de verdade, né? Porque tem um momento que o Ben Johnson fala que fez isso e aquilo, tem esse título, tem aquela aventura e tudo mais. E o Shakespeare fala que ele apenas viveu, né? Uma vida humana, uma vida comum. E é isso que é importante, ter as vivências do dia a dia, né? Então, se ele só tinha vivências do dia a dia, mas conseguia escrever coisas extraordinárias, porque o talento lhe foi dado com essas mãos beijadas, então ele não se sentiria digno daquela lembrança, né, pro futuro. Mas o Shakespeare mostra outro lado da fatura, né? Ele pega coisas que ele vê à volta dele e ele transforma em poesia. Seja esses personagens que ele coloca, como você bem disse, Luiz, com paralelos para a tempestade, seja na própria a cantiga que ele inventa, né, ali, que ele diz que vamos contar para mais algumas crianças e isso vai cair no gosto popular e isso cai mesmo, né? Mas a gente vê que o Gaiman também faz uma outra camada aí, que é colocar o sonho também dentro desse paralelo. Em muitos aspectos, o sonho é o Próspero da tempestade, né? É o que não consegue quebrar o seu cajado, se dispor dos seus livros e ir embora daquilo ali. Ele não consegue deixar a ilha dele, vamos dizer assim, né? Usando as palavras do próprio Próspero. Ele não consegue abandonar a verdadeira natureza dele. É o que a gente vê como, por exemplo, o Destruição conseguindo fazer, né? Ansiando negar tudo aquilo que ele foi programado e ir embora apenas. E eu acho muito interessante como o questionamento do Shakespeare, né? A primeira peça que o Shakespeare devia ao Morpheus é uma tragédia e essa agora deveria ser uma comédia. Mas é também também um experimento, uma alegoria ali, sem o peso do suicídio que ele comete, né? Como a gente falou no último programa, mas que fala de finais, fala de um feliz para sempre ao seu modo ali, e que dá uma certa uma alegoria a esse final que o Morpheus planeja para si mesmo. A gente não sabe em que momento foi isso, né? Quantos séculos de antecedência isso aconteceu, até a linearidade do tempo para um perpétuo, mas no qual ele consegue enxergar aquele final ali da tempestade, as resoluções e desenvolvimento do Próspero, do Caliban e todos os personagens ao redor, alegorias para o seu próprio final. E trazendo para isso que você falou, hoje em dia a gente vê realmente, né, autores, a gente se for comparar, por exemplo, com o Kirby, que deixou milhares de criações, algumas que a gente já falou aqui, o Darkseid, aquele Sandman, que é o pai do Daniel, né, que a gente comentou até, ele é filho do Gavião Negro e pai do Novo Sonho, enfim, não ficou com nada, né, não teve o devido reconhecimento ao longo do seu trabalho, trabalhou por 12 gibis por mês para poder juntar a grana para sustentar a família e tudo mais, e hoje a gente vê escritores, desenhistas escolhendo seus trabalhos, trabalhando 6 meses num ano, desistindo de uma mídia por outra, o que vai fazer mais dinheiro. A gente tem o Mark Millar, né, que criou lá o seu império de gibis e a ponto de poder criar o seu selo e já preparar tudo para adaptar para filme, para série. Hoje é tudo da Netflix. O Millar World não é dele, né, ele é um funcionário da própria empresa, tudo da Netflix hoje, que tem a opção de adaptação. E é um mundo completamente diferente. O entretenimento, esse tipo de arte, indo muito além dos gibis até, ainda se mantendo nele, teve uma valorização, como a gente fala hoje, né? Hoje o gibi é capa dura, hoje o gibi é capa cartão, não é mais papel jornal, é pensado para durar daqui a 30 anos, coisas que os escritores não pensavam quando escreviam, né? É o dia, a grana do mês que eles estavam fazendo, é o gibi vender no mês e que estava bom. Se vai ser considerado mês que vem na cronologia, se vai ser clássico e tudo mais, isso não importa. E muitas vezes ao custo do sacrifício pessoal desse artista, né? Das inseguranças todas, de mas isso é bom mesmo, eu vou vender o meu talento, vou vender o meu suor, em troca de dinheiro apenas, e será que vender muito é sinal que eu sou bom? Síndrome de impostor que todos nós, em alguma medida, temos em nosso trabalho, nossa vida pessoal, amorosa e tudo mais. Eu acho que o Gaiman, se não quer falar disso tudo, ele convida a gente a pensar e extrapolar ele apresenta aqui, para que a gente, a partir de nossas vivências, né, seja o Próspero que não consegue abandonar a sua ilha, o Sonho que não consegue abandonar o seu posto, o escritor que não consegue ver o próprio valor do seu trabalho por estar perto demais, por estar próximo demais, por saber dos atalhos que ele tomou, das referências aqui e ali que ele trouxe, que podem ser consideradas fraudulentas, né, usando de novo esse termo. Mas ele pergunta, né, o que é que fica? O que é que fica para mim? O que é que fica para a posteridade? E é difícil mensurar. O próprio Shakespeare faz esse questionamento e o Morpheus joga para frente, né? O que é que seria de sua vida, então, se você não me encontrasse? Você vê uma vida mais pacata, faria isso e aquilo, e comentaria para sempre dos seus dias de glória nos palcos, e seria uma vida mais digna, menos digna, enfim. Só quem consegue ganhar dinheiro com e se é a Marvel, né? Lançando série, falando do que aconteceria se. E que, no fim das contas, o questionamento é válido, né? Mas mais válido do que isso, o Morpheus não responde, mas dá o caminho de encarar o que se fez e olhar pra frente. Faz papo de coach, não é. Ele não tem essa intenção, né, de te dar uma resposta, é muito mais reflexão. É muito mais o Sandman conversando com o Shakespeare, que não é o Shakespeare, é o Gaiman, ou seja, criador e criatura, de uma forma muito mais discreta, não diria discreta, mais sutil, do que o Grant Morrison se colocar em Homem Animal, por exemplo, né, e conversar diretamente com o leitor. Se é melhor, se é pior, vai de cada um, é do leitor, é do fã, enfim. Eu gosto muito das duas. Mas eu confesso que eu tive dificuldade a primeira vez que eu li, entender que esse é um final que é praticamente um pós-fácil escrito, desenhado, pintado, roteirizado e tudo mais do que uma história em si. Ao mesmo tempo em que ele pega aquele pedacinho lá de trás, né? Uma, duas linhas que ele disse lá atrás, você me deve duas peças. A gente viu uma, O Sonho de Uma Noite de Verão. E a outra tá aqui agora. E ele amarra tudo com isso. De novo, como eu falei da outra história, né? Não é que o Gaiman não tivesse com o que para encher mais duas edições e amarrar o 75 redondinho, não. Mas há uma quebra de expectativa grande e a gente esperava que visse um novo começo do sonhar, com um novo sonho e tudo mais, ou uma coisa mais objetiva. Mas se tem uma coisa que Sandman não é, é objetivo, é na cara, é sem necessidade de reflexão, né? E aí, Mauro? É, eu concordo com o Maurício, ele precisava dar o fechamento pro Shakespeare, né? Eu não sei se nesse momento, de novo, a questão do timing, né? Eu entendo que ele queira fechar com isso, que assim como a Tempestade foi o fechamento pro Shakespeare, seria o fechamento para Sandman. Talvez o Gaiman tinha isso na cabeça dele, talvez isso soasse melhor do que ficou aí no resultado final. Eu entendo todas as metáforas, eu entendo o que, que ele quis dizer, mas de novo, né, soa cansativo pelo momento em que é colocado aí. É legal a gente ver o que aconteceu com o Shakespeare, que toda aquela glória que ele sonhava que ia ter quando escrevesse igual o Marlowe não veio, né, o reconhecimento vai vir depois de morto. Ele teve um auge moderado quando ele estava no teatro em Londres, mas com um grande custo pessoal, familiar para ele. Agora ele, né, vive ali desprestigiado, tal, as pessoas não sabem reconhecer o talento, o que, que ele faz, mas a esperança dele é na filha dele, tudo que ele acaba fazendo é para ela, né? Até porque ele perdeu o Hamnet lá, que era o outro filho dele, Hamnet, que dá a entender lá nos Sonhos de uma Noite de Verão que ele virou pajem da Titânia. Então, talvez é uma das histórias com mais metalinguagem de Sandman. Todas as referências estão aí, mas não sei, me soa arrastado a primeira vez, continua me soando arrastado agora. Eu vou falar a mesma coisa que eles, assim, né? Não foge muito disso. Eu acho legal, acho interessante o retorno do Charles West também, né? Mas não foge muito mais disso, não, né? Eu gosto muito do personagem do Próspero, né? Eu acho ele super interessante, assim, essa questão realmente dele manipular as forças da natureza ao mesmo tempo que o que ele quer, super mundano. Mas não passa disso, acho um tiquinho, assim, pretencioso a forma como, assim, nem posso falar disso do Gaiman, cara, porque ele é super gente boa, assim, mas ele fazer esse paralelo Morpheus, ele e o Shakespeare, tanto é que até a situação, vamos dizer assim, de perspectiva, né, o Shakespeare, nesse momento, ele tava desiludido, ele falou, ó, acabou minha vida e eu não ganhei a notoriedade que eu queria. Enquanto isso, o Gaiman tá na última edição da obra máxima da vida dele, já ciente que ela seria isso. Ele ia daí pra cima, e já era grande onde ele tava, já era alto onde ele tava. Não acho um comparativo, vamos dizer assim, justo. Pra história, acho legal, acho interessante. Claro, a gente questiona o momento aí, que poderia terminar um pouquinho lá mais atrás, mas não é. É uma história que a gente precisaria ver também, né? Essa segunda parte. Eu não sei se o Morfeu seria tão transparente assim, desse jeito, tão sincero, né, na motivação dele. Não sei se ele teria vontade também de largar o cajado, igual ele fala, assim, e abandonar tudo. Não vejo ele com essa vontade, não. Não sei, ele pode ter ponderado isso, mas desejo não, né? Porque a ideia que dá é assim, eu não vou fazer isso nunca, então eu quero ver uma história sendo contada nisso para eu me espelhar. Mas isso é só leitura e não é uma leitura que diminui. Tanto a questão que eu falei do Gaiman quanto do Morpheus, eu não tô diminuindo não, eu só tô questionando, tendo em vista tudo que eu li atrás disso. Mas eu acho que é bonita, a capa é maravilhosa, assim, final. Acho que nessa altura, eu também não tenho, viu, Maurício, eu não tenho lembrança de qual foi minha impressão desse último número, se foi é só isso mesmo, cadê, não terminou num ponto alto, mas não sei se precisa. Não são todas as histórias que acabam que o final é a melhor parte, né? Eu acho que lá atrás a gente teve momentos assim fantásticos e acho justo o Gaiman querer, na verdade, contar a história que ele queria contar, né? Ô Luigi, eu sei que eu sou chato com essa coletiva do som e tudo mais, queria apontar aqui um erro nessa edição edição específica, mas é porque ela diz muito em relação a todo o metatexto, né? A história é uma coisa besta, mas que ressoa. Que é na... A gente tem também uma sequência aí que a gente tá vendo o Shakespeare traduzindo e adaptando textos para novos salmos, né? Da igreja. E tem um religioso ali, um frade, não sei, e tá indo buscar com ele alguns textos e elogiando e tudo mais. E o Shakespeare comenta com ele da obra, né? Que ele tá com dificuldade ali. Ele fala: eu tenho um mago na peça que eu estou escrevendo, com livros mágicos, togas, cajados e espíritos que o obedecem. Mas ele é um bom homem e eu não vejo desgraça como o pobre Fausto do Kit Marlowe, né? No quadro seguinte, logo, a gente tem esse religioso dizendo pra ele: ah, então, ao fim da peça, faço o quebrar o cajado, queimar seus livros e renunciar a toda a magia. E, na verdade, ele não tá dizendo que ele vai fazer o próspero quebrar o cajado, né? Ele tá sugerindo ao Shakespeare que faça isso, né? Que escreva assim. Ele diz assim, na verdade, a frase é: faça o quebrar o cajado. É mais uma vez essa coisa, né? Do Shakespeare olhando em volta, recebendo dicas e pegando coisas do seu ambiente, do seu entorno, para construir as suas histórias. Afinal de contas, meio que já é um consenso, né, de que Shakespeare pegava diversas referências e histórias anteriores e contos populares e a colocava em suas histórias e as popularizava. Então não deixa de ser uma referência a isso também, mas uma falta de cuidado extrema aí da revisão, porque é só um de faça para fácil, é verdade, mas é uma história altamente metalinguística, né? E que contradiz o que o personagem está querendo mostrar ao longo da história, o autor está querendo mostrar em última análise aí ao longo da história. Esse eu peguei de cara assim porque me soou muito estranho o cara dizer que ele escreveu mudar o destino do personagem do outro, né? Mas é aquela velha história da gente, né? Se ele errou aí, onde mais que errou, né? Quebra essa confiança e dá o medo. Eu fechei, né, essa coleção de 30 anos aos Trancos e Barrancos, cupons de desconto e promoções na calada da noite, mas fico perguntando assim, será que não fosse Paulo Guedes, será que não valia a pena pegar a versão americana? Tem até uma caixinha, eu sou caixista, né? Então, talvez com um dólar mais barato, valia a pena ler na língua original. E o case é bem bonitinho, o bicho dos 30 anos, né? Não é? Fica bonitinho mesmo. A Panini pelo menos lançasse, né? Quando terminasse de lançar tudo. E a Panini ainda hesitou, né? Então tem algumas últimas capas aí de edições, das primeiras edições, que só revelam até o despertar. Uhum. Aí nas últimas já mostra que ele vai lançar também Noite Sem Fim e os dois volumes de Caçador de Sonhos e o Prelúdio. Então fica essa inconsistência ainda aí no meio da história. É, pra quem pegou lá desde o começo, né? Acho que as duas primeiras edições ainda é Vértigo, né? E aí depois muda pra Black Label, né? Foi o meu caso. E eu ainda troquei, né? Por conta daquela denúncia que a gente fez lá no Twitter também. Dos balões. Sobre essa questão aí do Shakespeare e o Gaiman, né? Eu tava vendo aqui, bicho, eu acho que o Shakespeare, ele tá questionando, né? Se o talento dele se deve ao Sandman, né? É também, eu acho que o Gaiman se questionando se daqui pra frente ele teria a capacidade de criar algo tão bom quanto essa obra, né? Com essas 75 edições, né? Então, eu acho que se um próximo quadrinho, a prosa nos romances deles seriam publicados posteriormente, teriam êxito, né? Claro, tiveram, né? Mas assim, é o que eu quero dizer, que o olhar de Shakespeare, ele se volta pro passado, né? Ele questiona a obra dele, né? Porque eu acho que ele se volta para o futuro, né? Ele fica com medo, assim, de ficar marcado apenas por Sandman. Mas assim, eu também estava pesquisando no outro livro, o Gaiman, ele disse que a ideia original era publicar Tempestade um ano depois de Sonho da Noite de Verão, né? Seria ali entre Augustus e 3 de setembro e 1 de janeiro, assim, por volta da edição 30. Mas aí depois ele viu que seria mais apropriado que ficasse lá pro final, né? Eu acho que nesse ponto seria muito precoce, né? Mas ali em Fim dos Mundos eu acho que ficaria bem legal. Outra curiosidade, mas assim, bem lateral, é que o último volume da Liga Extraordinária do Morte chama-se também A Tempestade, né? E o Mago Próspero acaba sendo determinante, né? Do meio para o final nessa saga da Liga Extraordinária. Então acaba que o Gaiman e o Moore fecham duas grandes jornadas pessoais deles, né? Usando a mesma referência, né? Só para fazer mais uma referenciazinha, aquele filme Shakespeare Apaixonado, que ganhou Oscar, tudo, na minha opinião, um filme superestimado, né, que não é tudo isso, tem os lances inteligentes e tal, mas não é aquela coisa. Ele também termina com o Shakespeare escrevendo A Tempestade. Shakespeare apaixonado tem uma adaptação baiana muito boa que se chama O Destino de Miguel. Quem quiser, eu mando o link aí no YouTube. É bem legal. Última saideira de Sandman, Reginaldo. É contigo mais uma vez. Queria te parabenizar, meu amigo. Você tirou leite de pedra na esmagadora maioria dos seus 75 comentários anteriores, né? Já contando com o especial Fios, né? Essa última capa é um presente, né? Fecha bem e fecha bonito, né? Não, tem que agradecer eu e o Mauro junto, que o Mauro entrou aí aditivado e trouxe criatividade. Quando for escutar isso aqui de novo, eu vou prestar atenção o que é que o Mauro tá bebendo. Vai prestar como é que os comentários do padrão, se é a vodka, se é o uísque, como é que funciona melhor, né? Eu sou mais estoico, às vezes, na leitura aqui das capas, e eu acho que o contraponto é legal demais, e quando o Mauro falava, eu concordava, né? Eu tenho mais o perfil do Maurício, assim, também. Tipo o Freud, né? Que fala que o charuto é só um charuto, principalmente se ele tá na minha boca, não pode ser nada fálico, né? Meu, assim. Então, mas eu acho que, olha, essas capas, elas são maravilhosas, assim. Essa última, então, é um espetáculo. Ela entra na mesma grandiosidade da capa da primeira edição, aquelas estantes. Aqui a grandiosidade tá nessa imagem, né? Nesse desenho, é um grafite do Morpheus, que eu acho que ele tem mais de 1,80m. Essa pintura, e ela é maravilhosa, né? E aí tem essa maquetezinha assim, bonitinha assim, que representa a Ilha do Próspero, né? E ao mesmo tempo, né, eu também associaria a cidadezinha do Shakespeare, né? Eu não estou conseguindo falar Shakespeare nessa hora, me desculpem, eu estou enrolando a língua, cara. Sem beber, meu, que é pior de tudo. Mas eu acho ela, cara, muito bonita. Eu tô olhando o flop e não lembrava que essa edição tem páginas a mais. Ela é mais gordinha, assim. E a quarta capa, ela tá espelhada, invertida, assim. E essas edições avulsas aqui eu guardo com carinho. Assim, a hora que a gente terminar, vai voltar pra minha caixinha lá de papelão, minha caixinha de vinho, que eu guardo elas em pé, assim, porque teve um cuidado nessas edições avulsas, assim, né? Ela tem um texto de abertura, ela tem texto do editor, e aí também tem um texto final, cara. No final, uma arte do Gaiman, é um autorretrato do Gaiman, um gato demoníaco, assim, né? Então, cara, eu acho que eles tiveram um cuidado com isso daqui, um carinho que a série merece. Agora, vê onde é que tu vai guardar isso, porque eu lembro lá em Preludes e Noturnos, eu lembro que eu reeditei nesse programa. Eu tava empenada, né? Eu vi onde é que tu vai guardar isso aí pra ver se isso dura, bicho. Não, agora, sabe o que eu fiz? Eu juntei, ela tava empenando, porque tinha espaço na caixa que eu tava guardando, a caixa de vinho mesmo, de papelão, mas é durinha assim, então, e cabe exatamente as edições em pé, só que elas caíram e empenou. Agora que a edição de 30 anos, ela tá cheinha assim. Eu guardei também as avulsas do Overture, né, do Prelúdio, tá salvo aqui, né. É, o que eu falei pra vocês, acho que é, eu só não tenho, não lembro mais qual edição que é, se é a 52, que eu achei que eu tinha, eu não tenho, cara. E outra, eu tenho duas edições, aquela lá, que é de Entes Queridos, que é aquela cabeça de medusa, laranja e verde, assim, essa eu tenho duas repetidas, cara. É, mas fica procurando, na hora que consegue achar isso aí, né, bicho? Tem que ter completa, né? Coleçãozinha dessa é um tesourinho, bicho. Com um punhado de areia, eu mostrei o terror a você. Chegamos agora aos momentos finais dessa nossa jornada, né? A gente combinou previamente de trazer um top 3, né, de edições avulsas, né, capas e o arco favorito de cada um, né. Para começar, assim, da minha leitura original, eu retiro a 50 do Ramadã, desse novo trio, eu ainda gosto muito, mas eu queria trazer hoje as que mais me impactaram durante nossas gravações, né. Eu acho que foi a 17 da Calliope, a 48, que é a do Jantar, em Vidas Breves, e acreditem ou não, essa agora, a 75, né, com esse Shakespeare em crise criativa, né, duvidando das suas crenças, duvidando de suas capacidades. Eu acho que é um gibi que mexeu muito comigo, bicho, nessa reta final. Eu li, acho que até umas duas ou três vezes quando a gente tava se preparando, né. Sobre as capas, as minhas capas favoritas são a da primeira edição, acho que é autoexplicativa, né, o Dave McKean chegando com os dois pés na porta, né, nessa imagem que parece um Morpheus olhando assim pra gente por trás da redoma de vidro que tá preso, né. Eu acho genial essa capa. A outra capa é a da 18, né, do Sonho de Mil Gatos. E é curioso que eu passei a gostar mais dela depois da nossa conversa sobre essa capa, assim, da moldura quebrada, né, e os gatos ganhando um mundo, né. E a terceira é a da 23, com o retrato do Lúcifer, David Bowie, né, em Estação das Brumas. Eu acho uma pena que o Maquin não fez mais capas assim, né, com retratos dos personagens principais, e assim, o meu arco favorito continua o mesmo da leitura original, Vidas Breves, né, e dessa vez teve um sentido ainda mais especial pra mim, por conta da morte da minha avó, né. Alguns diálogos ali me impactaram muito, né, sobre essa questão da efemeridade de nossas vidas, né? E quanto aos senhores, né, quem quer começar? Eu peço perdão quanto às capas, porque eu nunca viajei muito nas capas de Sandman, até fiquei menos falante aí nessas sessões da gente das capas, porque eu meio que tenho trauma disso. Eu lembro daquela história da gente filosofando muito no colégio, porque que o pintor que é isso, que é aquilo, e aí tem até uma chargezinha, né, que diz assim, não, eu pintei o céu de marrom porque acabou o azul e é 10 da noite e a loja tava fechada. Gosto muito, plasticamente, são muito interessantes e tudo mais, mas eu nunca viajei assim em buscar tanto os significados, não. Fiz isso mais até acompanhando vocês, olhando as capas juntos aqui, fazer uma coisa mais interativa. Só das capas ainda, eu gosto muito, preciso fazer essa nota aqui, das capas dessa edição de 30 anos. São lindas, seguem todas uma mesma temática, assim, né? Uma disposição de elementos, até pelo projeto de arco, mas eu gosto muito, e essa do despertar mesmo agora dos 30 anos é excelente. Muito, muito bonita mesmo. Eu acho, inclusive, que pra mim, pelo menos, tem mais valor o plástico. Me desculpem aí os artistas que estão nos ouvindo, se eu tô falando algum sacrilégio, mas pra mim tem muito mais valor plástico do que essas experimentações todas. Eu tô falando como consumidor da arte, não como artista nem nada, pelo amor de Deus. Não tenho essa pretensão, não é isso. Agora, quanto à história, o Ramadã é imbatível. Acho que é ao concurso mesmo nisso aí. Sou de Mil Gatos, como já me declarei aí, fã de gatos há algum tempo. E eu gosto muito daquela última história do primeiro volume, que é o Sonho de Suas Asas. Ah, é ali que você conhece mesmo os personagens Sonho e Morte, principalmente, né? E que ele dá um tom que vai levar pro resto da história, se não em primeiro plano, mas assim, cativou você naquela história ali, e agora você quer ler o que esse personagem vai fazer dali em diante. Pra mim, top 3, assim, falando da minha experiência da primeira leitura, acho que é o que mais fica mesmo forte, a primeira impressão, são essas três histórias. Das minhas capas, eu gosto muito da 1, né, a capa 1, eu concordo com você, é imbatível, é ao concurso. Eu gosto da edição 38, a capa do A Caçada, que é uma montagem lá muito bonita, acho bem legal mesmo. E eu gosto da edição 24, que é do Estação das Brumas, aquele que ele retrata o Loki com uma cobra em torno dele, pingando veneno. Eu acho muito legal, muito bonita a capa, muito bem feita. E menção honrosa aí, já trapaceando um pouquinho, eu gosto da capa da 56, que é do Fim dos Mundos, que tá lá a taverna que tinha aparecido, o pub que tinha aparecido lá no começo do arco, dessa vez com o Morpheus de fundo lá, representando justamente aquele velório dele. O meu arco favorito é a Estação das Brumas, é o que eu mais gosto, envolve vários tipos de mitologia, tem alguns dos meus diálogos favoritos, eu gosto bastante, é uma solução, ela não é impactante, mas ela traz várias pequenas surpresas interessantes, é o meu arco preferido. De histórias, eu gosto do Sonho de Mil Gatos, edição 18, né, as minhas top 3, é o Sonho de Mil Gatos, a edição 13, né, o Homem de Boa Fortuna, adoro essa edição, empatado aí em último, a edição 23, que é a segunda do Estação das Brumas, que tem o diálogo entre o Morpheus e o Lúcifer enquanto eles caminham fechando o inferno, e o 3 Setembro e 1 Janeiro, que é uma história que eu adoro, ela tem vários elementos, ela mostra, né, as características de todos os perpétuos, e toda essa história do imperador dos Estados Unidos eu acho sensacional. E aí, Reginaldo? Então, eu até falei, tomara que eu seja chamado por último para eu tentar incluir algumas coisas que não foram faladas aqui, porque, no geral, é tudo maravilhoso, né, em Sandman, acho que a gente, nessa altura do campeonato, até suspeito por falar, né. O que eu gosto muito é de capa, é a capa da primeira também, porque tem todo aquele trabalho, a gente vê foto dela sendo montada, né, quando você vê o tamanho que ela tem, assim, eu acho ela maravilhosa. Porém, eu gosto muito, muito mesmo, acho que talvez passe a ser a minha capa favorita da série, a primeira edição de 30 anos, que aparece o Morpheus caído com a máscara, né? Eu adoro essa capa. As outras eu acho elas bonitas, porém eu acho elas inferiores ao trabalho gráfico da série original, né? Eu acho que foi um negócio muito mais artístico, assim, também mensalmente trazer uma coisa inovadora. Eu acho um pouco mais difícil e valorizo mais, mas essa primeira, para mim, é maravilhosa. E eu também falei uma vez da 16, que eu gosto demais, que é aquela imagem do Morpheus, que é o Gaiman, né, representando o Morpheus, que é aquela história do negativo 25 da máquina fotográfica, que tinha só 24 poses, né? É uma história interessante, curiosa, que é a cara de Sandman, né? E eu adoro aquela capa, porque é uma das poucas que aparece o Morpheus na capa, o personagem principal. Eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada e, sem a gente, às vezes a gente ficava em dúvida quem era, quando era o Morpheus e quando não era, quando a gente bateu, cravou com certeza que era o Morpheus, ele aparece em 12 edições na capa. É, eu anotei a 1, a 11, a 16, a 28, junto com a nada, né? A 36, a 42, a 47, a 49, a 50, a 56, a 69 e a 75, a última agora. Então, eles falam que até o personagem principal não aparecia tanto, ele aparece bastante vezes durante a série na capa, né? E as histórias, eu também quis fugir um pouco do arco que eu mais gosto, que eu já me adianto, é o Prelúdios e Noturno, é o primeiro. Eu gosto da pegada do terror, embora eu tenha começado pelo segundo arco, na época eu não peguei Sandman desde o comecinho em banca, mas eu comecei pelo segundo e tá no meu coração também, assim. Esse começo, Sandman era mais pesado no começo, assim, mais sombrio. Eu gosto mais dessa pegada do começo, dos dois primeiros arcos, mas o meu favorito é Prelúdios e Noturno. Então, para eu fugir um pouquinho das histórias pontuais desses dois arcos, eu não posso deixar de falar da 12, que eu adoro, o Sandman amarelo e vermelho, Hector Hall, é praticamente a minha história favorita da série. E aí eu fico numa dificuldade de pôr só 3 edições, mas de cara, assim, de bate-pronto, eu diria que o prelúdio, né, da Estação das Brumas, quando a família foi apresentada, eu gosto muito, e na época lembro de ter ficado ansioso de ver isso. A Semana do Sonhado 64 eu também gosto bastante. E aquele jantar e o papo com Destruição, que é a 47, também é fabulosa. Eu falei outras, eu lembro também de ter elogiado. Eu gosto muito da história do Peter Frax, né? Do 56, mas não dá para ficar falando também de todas, né? Eu acho que essas daí representam bem a minha predileção, assim. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I never look into your eyes again. É isso, esse programa, além de marcar o final da série clássica de Sandman, marca também a 100ª edição daqui dos Escapistas, né? Eu queria agradecer muito aos meus amigos Reginaldo e Mauro, né? Pela grande maioria desses programas, né? Não só por esse projeto sendo me anotado, pela amizade, pelo papo de bastidores, né, que é sempre melhor que nossas conversas com o microfone ligado, né? Eu realmente não conseguiria ter ânimo para chegar até essa marca se não fosse por vocês. Isso aqui é de vocês também. O Maurício comemorou essa semana que a gente tá gravando o Pilha 200, né, e tá aqui conosco também e virou membro fundador lá, retroativamente. Eu acho que é o caso aqui também, né? Mais um retcon. Aqui no Cinema Anotado, o Maurício entrou a partir do sexto programa, né, em Fábulas e Reflexões, e virou fixo na metade do caminho. A gente agradece muito a você, meu amigo. Todo podcast que você participa, você se entrega de corpo e alma, e não importa a pauta. Você sempre tem algum insight, algum comentário espirituoso. Então, esse espaço aqui é seu também. Ouçam o Omniverso, né, que é a menina dos olhos do Reginaldo, né, junto com o Jamerson e o Dãozinho. Ouçam o Pilha do Aranha com o Maurício, né, o Marcelo Miranda e o Vitor Azambuja, que agora também são youtubers, né, tão abusados, né, agora que viraram Best Friends Forever do JM The Matrix. Eu quero agradecer demais, demais aos membros fantasmas desse projeto, né, que sempre emprestaram suas vozes, né, e seus talentos nos áudios dramas, né, nos títulos de cada uma das edições, né, pela paciência, pelo tempo, né? Pela colaboração mesmo, né? Eu tô falando aqui do Luiz do Vale, Mirella Mendes, né? Que é a patroa do Vale, e o Marlo Souza, né? Não só pelo CM anotado, né? Mas em qualquer pauta aqui nos Escapistas, né? No final eu acho que o que importa é o papo, né? Entre a gente, mas eu também gosto de pensar que o material que eles produzem deixa a coisa mais bonita, né? Mais prazerosa de ouvir. E assim, nossos agradecimentos também a todos que gravaram, né? Com a gente aqui nos Escapistas, né? Aqui no CM anotado. Especificamente foi o Érico Assis, né, no comecinho, em Preludes e Noturnos, o Cláudio Elovitch, que é o irmão do Mauro, né, que fez o Casa de Bonecas com a gente, o Marcelo Miranda esteve em Terra dos Sonhos e Estação das Brumas, o Clériston de Oliveira em Um Jogo de Você, e claro, muito obrigado aos ouvintes que chegaram com a gente até aqui, né, o pessoal que divulga nossos podcasts, que interage com a gente, né, que cobra as pautas, né, que às vezes compra algum gibizinho nos nossos links afiliados, pensando em dar uma força, assim, pro nosso trabalho. Enfim, eu falei demais, mas é isso, eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Eu espero que esses registros de Sandman feitos com muito esforço e muito carinho, né, tragam algum conforto num momento difícil, né, lhe ajudem, quem sabe, a ver uma interpretação diferente da sua leitura desse gibi, né, que esses podcasts possam resistir ao tempo, né, e ser até mesmo revisitados quando você eventualmente quiser reler essa obra-prima que é o Sandman, né. É isso. Você quer comentar? Ah, eu só tenho a agradecer aí ao Luiz, que é o nosso grande comandante aí, que bolou o projeto Escapistas, que faz essas edições sensacionais, é um negócio diferenciado que a gente não ouve em podcast nenhum. Ao Regi, pelas pautas, pelo papo, pelo conhecimento, pela amizade. O bom mesmo pra mim aqui do podcast é tá num papo com amigos falando sobre o que a gente gosta, que é quadrinhos, e falando com qualidade, né? Falando, aprofundando o assunto, trazendo abordagens diferentes e nesse meio tempo tomando uma cerveja e se divertindo. Então, agradecer também ao Maurício, a todo mundo que participou dos outros programas com a gente e principalmente o pessoal que tem paciência de nos ouvir e que se diverte aí com os nossos papos. E aí, Maurício, Reginaldo, quer comentar? Não, faço minha as palavras dos amigos aí, vamos dormir que eu tô a bunda quadrada, cara, essa hora. Isso aí, breve, agradecer demais aí o convite e a insistência nas minhas besteiras aqui que eu falo sempre, e até doer a pílula aí, dizer que eu tenho insights. Legal, parabéns vocês três aí, 100 programas de muita qualidade, o esmero que vocês têm aí na pesquisa, na edição dos programas, na variedade de assuntos e nas séries também, que é uma coisa muito legal, diferenciada até do que a gente tem de podcast de GB hoje aqui, é uma proposta única, que é gostoso demais de ver. E vocês sabem, ouço no meu mercado, ouço lavando a louça, ouço arrumando a casa, ouço deitado na cama, assim, pra pra curtir mesmo, bota o Bia pra ouvir também, minha esposa. Então, se sou de casa, vocês também são aqui de casa e muito mais edições que venham aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, bicho. Eu queria dizer que eu tô cheio de gás, assim, pros próximos 100 capítulos. É, acho que é um clichê muito fácil, né? Mas não é fácil, né, produzir podcast, sobretudo se você quer entregar um material de qualidade, né? Vocês três sabem o quanto é difícil, né? Ler, reler, pesquisar, redigir pauta, arrumar tempo para gravar. As edições desses programas são as que mais levam tempo, né? Porque eu sempre me cobro um pouquinho mais, né? Recentemente eu refiz a edição dos três primeiros programas porque tinha coisas nelas que me incomodavam. E aí eu falei lá atrás, um feed exclusivo, assim, no Ancho, com os gibis individuais. Então, se você tá ouvindo por lá, você tá agora no episódio 76, né? Então, esse programa de hoje passou das 4 horas de bruto. Entes queridos, deu quase 6 horas. Eu tô um pouco esgotado agora. E eu queria dar uma pausa, assim, para organizar a casa, né? Pensar nos próximos passos aqui do podcast com vocês, né? Ver a viabilidade da periodicidade, né? A viabilidade econômica, né? Porque não tá fácil viver nesse país de Paulo Guedes, né? E claro, a gente vai voltar mais à frente com o Sandman Anotário, né? Tem Prelúdio, tem Noites Sem Fim, Caçadores de Sonho, as minisséries da morte. Então, esse definitivamente não é o fim, né? Então, muito obrigado e até o próximo, os escapistas. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end. This is the end. This is the end. This is the end.